Projeto X Podcast. Bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, e ao embalo de La Arkansas, iremos falar de um anime único, GTO, Great Teacher Onizuka, uma obra muito extravagante para a sua época e até para atualmente. Sem mais delongas, vamos para o podcast, pois o toque da escola já bateu. Eu sou o Ivaldo Júnior, 22 anos de idade, analista de sistemas e GPM, Great Podcaster Mugiwara. Que beleza, hein, cara? Aqui é o Seiji Takashi Surimachi, o cara, mano. O melhor Onizuka de live action que existe, porra. O cara é muito carismático. Eu não vi nem o novo GTO, mas esse cara nunca vai chegar aos pés. Não, ele não chega aos pés, cara. Na boa. Aqui quem fala é o Jin, e hoje eu estou gravando de rosa. O que isso tem a ver com a pauta? Porra nenhuma. What? Parabéns. Beleza, hein? Parabéns. E a gente tem uma convidada muito especial do Coletivo Cult, né? Bibis, por favor, se apresente. Eu sou a Bibis, professora espera de um estágio, e Onizuka realmente não é um exemplo a ser seguido. Como não? Que isso? Não, tá a gente tem a Dri, professora atualmente, né? E a gente tá falando, Dri, você tem que seguir os passos do Onizuka. Sim. Eu tô chamando ela de GTA agora, Great Teacher Adriele. GTA. Vamos começar aqui dando uma introduçãozinha básica, né, com informações técnicas, sinopse, bem resumido pra gente ambientar um pouco o ouvinte, né? Saber o que é GTO, que é isso, é um anime, sim, tá, gente? Essa obra magnífica. Na verdade, não é só um anime, é um anime, é um dorama, é um mangá, é tudo, gente, é tudo. Great Teacher Onizuka, ou GTO, como é popularmente conhecida, é um mangá escrito por Toru Fujisawa. A série é um shonen de comédia e drama, teve 25 volumes e foi publicado entre 1997 a 2002 na Weekly Shonen Magazine, e venceu em 98 o prêmio Kodansha de mangá na categoria de melhor shonen. Em 99 foi lançado o anime, produção pelo estúdio Pihou, com um total de 43 episódios. Um ano antes do anime, em 1998, também teve o dorama. Sim, o live action veio antes do anime. É o live action. É isso, isso é bem legal de frisar e falar que ele veio antes, porque muita gente acaba pensando que o live action veio depois do anime, e por isso que eles foram atrás do Takashi, porque ele ia conseguir fazer bem as expressões do anime, mas não, é o oposto. O anime tem aquelas expressões justamente que é uma homenagem às expressões que o Takashi fazia no... Ele ajudou a criar um monte de expressões, na verdade, né? Tem algumas que já são do mangá próprio, assim, né? Mas tem um monte mais ainda que exato, reforçou. Cara, é sensacional. Ou seja, ele se veste de macaco. Não, esse daí é muito um pouco mais sério nessa questão, né? O dorama tem aquela situação de adaptação, sim, né? Então, mas isso a gente fala na parte de dorama, né? Sobre Onizuka Eikichi, um cara de 22 anos, ex-líder de gangue de motoqueiros. Então, logo no começo do anime, você já vê ele o quê? sentado assim no final da escada rolante, esperando as meninas subir e falando assim: ah, é branca, só de olho nas calcinhas. É horrível, gente, não façam isso, tá? Se vocês forem ser professores, não façam isso. Se vocês não forem ser professores, aí não podem fazer. Então, ele finalmente consegue um estágio numa escola e ele vai pegar uma turma bem problemática, e a partir dessa turma problemática, com o temperamento dele que já não é dos melhores, né? Então ele vai sempre passar esse desenvolvimento do personagem, né? Que ele ainda é um pouco aquele adolescente problemático, ele vai encarar uma turma cheia de problemas aí pra resolver e no final acaba sendo o melhor professor, como o Dieter Luz já sugere. Eu acho que a gente pode resumir assim, a gente tem duas classes do Onizuka, assim, principais, né? A classe do estágio e a classe pós-estágio, quando ele está efetivamente professor. Sim, professor de meio período. Ele é efetivado. Mais ou menos, porque ele não é efetivado na mesma escola, né? Não, ele se torna um professor de meio período, né? Em que ele é responsável apenas por uma classe só. Dá pra se dividir bem isso daí, porque a turma do estágio é basicamente só um episódio, o primeiro episódio. Sim. E que você consegue pegar bem como que funciona a GTO. Se você quer saber como funciona a GTO, assiste só o primeiro episódio. Se você não curtiu, tudo bem, porque o primeiro episódio você consegue pegar um início, meio e fim. Ele funcionaria muito bem como um OVA, o primeiro episódio. Até porque tem uma parte toda dramática, não, uma curva dramática, né? Que ele vai entendendo como os alunos são problemáticos e tal, ele consegue conseguir a atenção de um monte deles, mas tem um grande problema, que é uma aluna em si, né? Que no final ele resolve e ele conquista de vez, né, a classe. Esse primeiro episódio, se eu não me engano, ele é um episódio maior que os outros. Ele é um episódio... Sim, ele tem o dobro do tamanho comum de um episódio. Isso. Ele é um episódio maior, né? Então, por isso que eles deram essa atenção. Então, por isso que eu falo que ele caberia bem como um OVA. Por exemplo, se não existisse o GTO como um anime inteiro, tivesse que lançar primeiro uma coisa e depois outra, eu ia entender legal que lançassem o GTO, o primeiro episódio, como um OVA e depois lançassem os demais, entendeu? Mas não, eles tinham orçamento, eles podiam, então mandaram tudo de uma vez só. Não, mas eu acho que o primeiro episódio é importante demais pra você pegar, entender essa pegada, né, que a GTO ensina, que não é simplesmente uma historinha de comédia, mas a parte dramática ela é muito fundamental, cara, nas histórias que tem em GTO. Ver como os alunos têm problemas e como ele entende, ele resolve a seu modo. Na verdade, cara, eu vejo mais esse primeiro episódio como a introdução em si do personagem. Porque o autor, ele se concentra muito quando ele vai pra sala definitiva do Onizuka, mais nos alunos do que no próprio personagem, porque ele usou esse primeiro episódio pra já pontuar as coisas importantes dele, como por exemplo... Onizuka, concordo. Por exemplo, ele foi líder de gangue, por isso tanto que ele só consegue resolver o problema dessa classe de estágio, porque ele tinha sido o cara da gangue. Sim, enfim, teve toda essa preparação. Tanto é que essa primeira classe, a gente só tem, assim, um aluno que seria importante, né, com os fatos. A Nanako. Sim, a Nanako Mizuki. E os demais são delinquentes, whatever. E então, deu pra pegar bem os quesitos primordiais que fazem o Onizuka ser o Onizuka, né? Ser delinquente, ser um líder de gangue, mas ter aquele respeito mútuo por pessoas. Você vê que ele é um delinquente, mas, por exemplo, quando ele é parado por um policial, pô, ele, tipo, acata as autoridades, entendeu? Então, por exemplo, ele leva uma multa logo no começo do anime e, pô, ele aceita, ele... Tipo, falou, ok, eu tenho que levar essa multa. Ele tenta até persuadir um pouco o policial, mas nada que, assim, não seja, tipo, uma coisa assim, estou desrespeitando a lei, entendeu? É porque também agora ele tá com aquela coisa, né? Agora eu sou um professor. Vou começar como professor, ele tá com esse mesmo. Exatamente. Isso é uma curiosidade até do Japão em si, não tanto do GTO, né? Mas, gangues de motociclista, que é o... No caso do Onizuka, né, que ele participava, ele era líder, se eu não me engano, eles estão muito, mas muito próximo da Yakuza. E a Yakuza, por mais que eles sejam criminosos e tudo mais, eles têm meio que um código de ética moral. É mais ou menos, como eu posso dizer, mais ou menos, ali deve ser mais ou menos assim. O melhor jeito de você fazer um crime é de um jeito limpo, que você chama menos atenção. Não é aquela coisa espalhafatosa do mafioso, entendeu? Que é tão gravado em filme. oposto, na verdade. E até por isso a grande maioria dos caras, desses caras de gangue assim, quando não é pego, obviamente, numa coisa muito grave, como, tipo, eu tô roubando um banco, qualquer coisa assim, quando pego numa situação assim, eles têm a tendência em se desrespeitar a polícia. Mas fora isso, a gente consegue ver bem os requisitos morais do Onizuka, né? Sim. Você vê, assim, que ele se importa com os alunos, que é uma coisa que ele tem em mente, que os professores da atualidade, eu digo, da época que se passa o anime, mangá e dorama, tá, ok? Os professores da atualidade, eles não tratam o aluno como pessoa. Eles tratam o aluno como... obrigação, como, né, ferramenta de trabalho, entendeu? Número. Então, por exemplo, você não tá ali pra ensinar a pessoa. Você tá ali porque você tem que estar ali pra ganhar seu dinheiro e ponto. Você tem que fazer aquele seu trabalho. E ele não gosta disso, né? Ele justamente que... assim, ele tem a ideia de se tornar um professor por causa das calcinhas, peitos e meninas de sainha? Tem, ok. Mas não é só isso. Ele também quer virar professor porque... ele quer ser um professor que ele nunca teve. Um professor que se importasse com os alunos. Sim, né? Você vê essa ética dele, né? É uma coisa bem romântica, né? Ah, sim. Isso é uma coisa que eu vejo como uma crítica que o Toru Fujisawa faz, né? Sobre a educação que tem, né? Ainda mais no Japão, né? Que ela é meio rígida, né? Em que você pede, assim, o aluno tem que estar ali pra estudar e tal. E máquina, você cala a boca e você me escuta o professor, né? E assim, e é isso. Não tem aquela proximidade que poderia ter, sabe? Não importa os problemas, né? Não é, a escola tá ali pra resolver os problemas, né? Mas e a família que é deteriorada? O professor vai fazer o quê, né? Ele tem que ajudar também, né? De uma certa forma. Desempenho. É muito cobrado o desempenho do aluno, mas ninguém quer saber, né? Como é que esse aluno tá em condições de chegar nessa nota ideal e passar em testes e tudo mais. E é muito exigente lá. Bem, a gente acho que já deu uma apresentação, assim, inicial ao que é GTO, mas então vamos entrar um pouco no universo Onizuka, porque não é só o anime, não é só o dorama, tem um monte de coisa, por isso que é uma obra, é uma série de coisas, entendeu? Sim. Vamos entender como que começou isso daí, porque GTO tem um passado, a gente precisa entender esse passado, yeah. Ele tem uma atualidade... e quem sabe o futuro? Uma coisa que eu queria falar, que o Onizuka, né? Ele não foi mudado no GTO, cara. Ele foi mudado ao longo de várias obras que o Toru Fujiwara fez. O Toru Fujisawa fez, cara. É que a mais famosa, que assim, carrega o nome dele, é GTO, né? Mas vamos adiante e vamos entender um pouco dessas obras. Então vamos começar agora, assim, desde desses primórdios, né? Que a gente vai falar do Onizuka, né? Em relação à publicação de mangá, né? O primeiro história é o Shonan Junaigumi, né? Que ele foi publicado entre 90 e 96, com 31 volumes. Sim, ele tem mais volumes que o GTO. É uma pena que não tem tudo traduzido em inglês, né? Bom, ela foi publicada na Weekly Shonen Magazine. É uma pena que ela não é tão conhecida, né, quanto o GTO, né? Mesmo assim, ó, ela teve 5 OVAs lançados e mais live actions também, né? O público em si tem mais contato são os OVAs. Porque os ovos você acha mais fácil, né, traduzidos, enquanto o mangá, não. Então, tem muita gente que acaba pensando que Shonan Junaigumi é apenas aquilo que tá nos ovos. E, gente, não. Só tem 5 ovos. Tem 31 volumes de mangá de Shonan Junaigumi. É muita coisa. É impossível você colocar isso em ovos. Okay? Mas é bom falar que nessa história do Shonan Junaigumi, a gente vê a história, então, de 2 protagonistas, né? Um é o Onizuka Eikichi. E o outro é o melhor amigo dele, o Ryuji Dana. Ryuji! Que no GTO ele é realmente só uma figura de suporte, né? É uma pena. É, e juntos eles fazem... O Onibaku. Sim. Onibaku. O lendário grupo Onibaku que derrotou o Midnight Angel, cara. Que todo mundo lembra disso e a gente não viu isso acontecer. Que merda, troca. Exatamente. Mas nessa história eles têm 16 anos cada um, ainda estão no colégio, né? E o objetivo inicial deles começa quando eles querendo garotas, né? E aquele objetivo deles, porque ele perdeu a virgindade, né? Que tem o Onizuka que ainda quer esse objetivo, né? Só que aí... Até hoje. Tristeza. Ai, ai. Só que é o seguinte, né? O legal é que essa história depois ela evolui mesmo pra parte mais dramática, sabe? Com tantos problemas eles encaram, eles envolvem, sabe? Eles têm desafios toda hora, sabe? Igual você. Não, é um preparativo pra o que você vê em GTO, sabe? tem a parte de comédia bem, mas tem um foco dramático muito legal, cara, que ele faz uma crítica à sociedade. É, eu acho que o forte de Shonan Junai Gumi, né, é esse drama que ele tem, essa pegada que ele tem de anime de delinquente. Sim. Eu acho que... anime mangá, desculpa, né? Mas não tem anime de Shonan Junai Gumi, só os ovos e um mangá maior, enfim. Mas eu acho que essa pegada de mangá de delinquente é uma coisa legal. É uma coisa que tava em alta nessa época, né? Você vê, por exemplo, é a mesma época que pega Yu Yu Hakusho e por aí vai. Coisas de delinquente, né? Então, é uma coisa que tava em alta. Eu gosto de mangás de delinquentes. Atualmente, o último mangá de delinquente que tinha fechou, morreu. E eu tô Deus triste por isso. Bel! Bel, volta, Bel! Você é um delinquente? Não, eu não agora sou um delinquente. Tem que perguntar. Eu não sou um delinquente, gente. Eu sou uma pessoa correta. Delinquente? Mas, eu sou uma pessoa pega correta. Pega o 3DS dele e vai barbarizar todo mundo? Exatamente, é isso aí. Mas enfim, mas eu gosto de mangás de delinquentes estilo japoneses. É uma coisa interessante, é uma coisa legal. E você vê que, assim, eles são delinquentes por algum motivo. E o Shonan Junai Gumi, ele mostra esse motivo. Ele não é que nem os outros mangás de delinquentes que, tipo, deixa eles ser delinquentes e arroaceiros e ponto, entendeu? Não. Não, ele vai lá e te mostra o porquê disso, ele te mostra o que tem por trás disso. Sim, tem todo um background, né, cara? E eles dividem igualmente, cara, né? O Onizuka e o Ryujidana, né, nessa história. Isso, os dois são principais. Não tem o Onizuka sendo melhor que o Ryuji. Não tem o Ryuji sendo melhor que o Onizuka, entendeu? Os dois são equivalentes. Tanto é que tem horas que você até fala assim, porra, Onizuka, você é um FDP. Com certeza. Você é um FDP, o que você fez com o Ryuji? Pô, mancada tua, velho. Amizade é, uma bosta. Continuando aqui Shonan Junai Gumi, posteriormente à obra Shonan Junai Gumi, a gente tem Bad Company, que na verdade é um prequel de Shonan Junai Gumi. Ele manda o anterior aí. Sim. Então a gente tem uma ordem cronológica meio estranha aí. Meio Suzumiya Haruhi, né? Mas ele foi publicado depois, mas é uma história anterior ao Shonan Junai Gumi. Geralmente isso. Isso eu falo que é a merda de Suzumiya Haruhi. Não, não chega a comparar isso, pô. Não, é porque geralmente sempre quando tem uma cronologia estranha e macabra, eu falo que é a merda de cronologia Suzumiya Haruhi. A cronologia, não tô comparando equivalência do mangá, entendeu? Da obra. Entendi. Tô falando de cronologia, ok? Então a gente tem Bad Company, que se passa antes de Shonan Junai Gumi, mas foi publicado depois de Shonan Junai Gumi. E ele conta a história de como teve o encontro do Onizuka com o Ryuji. Sim. Né? E teve uma treta ferrada por aí, e depois eles viraram grandes amigos e por aí vai. Também conta com um live, né? Sim, esse live mesmo? Eu nunca achei pra ver, cara, na boa. É difícil de achar. Mas são outros atores também, que tem o Onizuka, tem o Ryujidana. Nunca será igual o... mas são diferentes os atores do que fizeram no Shonan Junai Gumi, né? O live action. São diferentes. Cara, eles nunca pegam um ator iguais, né? Não, realmente, né? Mas é o seguinte, nessa história, o Ryujidana, ele é o protagonista, né, da história em si. Olha que legal. Uma história que tem o Onizuka e ele é o protagonista, né? Só que é uma história curtinha, né? Tem apenas um volume... publicado na Weekly Shonen Magazine. Mas ela é dividida em dois momentos, né? A primeira quando o Onizuka encontra sua moto e a outra quando o Ryuji encontra sua moto, né? Então assim, mas até aquele começo básico, né? De como eles se conheceram, brigando, dando porrada e depois viram amigos, né? É que tem aquela parada, né? Você não pode ter uma gangue de motoqueiros sem motoqueiros. Sem motos. Sem motos e sem motoqueiros, né? Um pequeno detalhe, né? É assim... mas essa história mostra o nascimento desses dois, né? Que vão formar o Nibaku, né? No futuramente. Então, depois de Bad Company, em 97... Não sei se é depois, é da mesma época ou não. É no mesmo ano, mas é depois. Mas um pouquinho depois. Exatamente. Foi lançado o mangá aproveitando o personagem de Onizuka. E transformou ele em único protagonista da história. Aqui ele já começa com seus 22 anos, já saiu da gangue... E agora tá querendo ser professor de uma escola particular. E aí que começa, é bem próximo da história do anime, né? Poucas alterações que fizeram, não é? Isso, na verdade, o anime ele é bem fiel. O anime é bem fiel ao mangá. Ele é fiel em seus momentos, né? Tirando, assim, o primeiro capítulo mesmo, né? Que é totalmente original, né? Do de GTO, né? Porque ele mostra o motivo dele se tornar um professor, né? Por quê, cara? Como ele vê como um professor, ele pode se dar bem com uma aluna, né, cara? Mesmo assim, o que vem no segundo capítulo já é o que tem no anime, né, em si, né? Ele já querendo arrumar um estágio e tal, ele já parou naquela escola lá, né? Onde tem a Nanako Mizuki e tal... É, o anime, o mangá, ele é bem fiel ao anime, tá, gente? Então, se você, por exemplo, tem preguiça de ver o anime e acha mais prático ler, você pode pegar o mangá sem problemas, assim. É, ele é bem rapidinho, assim. Tirando alguns contrastes, né, que pode ter uma diferença ou outra ali, mas é bem legal o mangá, cara. Eu adoro mangá, na verdade. Alguns reviews que eu tava dando uma procurada sobre mangá, se tem diferença ou não, disseram que o anime tem uma pegada mais comédia do que o mangá. Confere. Até porque o anime... É uma coisa mais escrachada. Até porque, né, o anime, assim, ele só foi até metade do mangá, né? O que vem depois do mangá, cara, nossa, é mais porrada ainda, cara. É mais... Exatamente, nossa. Exatamente. Uma coisinha ou outra que acaba que é muito pesado no mangá, e eles dão uma censuradinha. De leve, assim, de leve. Mas, tipo, eles dão uma censuradinha, assim. E aí, agora vamos falar aí um pouquinho do dorama de GTO. Foi lançado em 1998, contendo 12 episódios. Mais um especial, mais um filme que passou pela Fuji TV. A média de audiência que ele teve nesse período foi de 28%. É bem alto. E com o episódio final foi 35%. E ambos são muito altos, né? Imagina assim, 28% de quem tá com a TV ligada... Tá vendo a mesma coisa. No Japão todo. Então, é muita coisa. No Japão. Cara. E aquela parada que a gente já comentou lá atrás, né? O dorama tem essa pegada especial, porque as caras do Onizuka no anime foi baseado no Onizuka do dorama, porque o dorama veio antes. Obviamente teve algumas no mangá, mas enfim. E uma coisa que é interessante aí é que o dorama, ele tem uma boa adaptação, né? Por exemplo, a gente tem tem uma presença maior do Saejima e uma presença menor do Ryuji. Não, eu te corrijo, Mugi. Na verdade, não é que não tenha uma presença menor do Ryuji nesse dorama. É que não tem o Ryuji nesse dorama. Exatamente, não então, tem o Ryuji. Na verdade, o que eles fizeram é o seguinte. Como não tem o Ryuji, a gente vai dar um aumento maior no Saejima, né? Tanto que, na verdade, eles fizeram uma fusão, né, entre os dois personagens. O Ryuji Dana e o Saejima, amigo policial do Nizuka, criando um personagem chamado Ryuji Saejima. Ryuji Saejima. Esse é o nome dele, cara. Ficou tudo confuso. Fizeram literalmente a fusão. Pois é. Enfim, só pra colocar aqui, gente, o Saejima é um outro personagem bem importante do Shonan de Unaigumi, tá? Que ele aparece, assim, bem constantemente ao longo do mangá. No decorrer do tempo, quando ele entra na parte de GTO, ele vira policial. Então ele é o cara que às vezes ajuda o Nizuka em algumas... Policial naquelas, faz, né? O senso de moral dele varia. É pior do que o varia, Nizuka. Cara. É dúbio. Gente, que tragédia. Então, eu queria fazer uma coisa aqui com vocês que chega até a ser um pouco irônico. Porque eu quase repeti de ano por causa do dorama de GTO. What? Cara, por quê? Não como assim? Isso, isso, não. Ah, seguinte, gente. Eu sei que tem, sempre tem. Por favor, crianças de 14 e 15 anos e menos que escutam a gente, tá? Não seja que nem o Jim e não, tipo, pensem que assistir anime dorama, você tem que fazer as coisas do anime dorama. Não, mas não foi por isso que eu quase repeti, Mug. Porque assim, na verdade foi até porque eu era um pouquinho mais velho, eu já tava no médico, isso aconteceu. Eu tinha a minha aula de informática, porque eu tenho tecnólogo aqui. Tem a ver com informática, né? Aí um amigo meu pegou e levou o dorama pra assistir nas aulas, porque tinha computador. Então a gente ficava assistindo lá e por causa disso não prestava atenção na aula. E isso é irônico, porque okay. Eu tava vendo GTO, que é uma coisa que fala sobre escola, professores e superação. Educação. E eu quase senti. Então, crianças... Que exemplo, hein? Não assistam anime quando seu coleguinha levar anime pra sala. Tá bom? Espera pro intervalo. Não, espera pro intervalo ou faz assim, que nem a Adri tem na faculdade dela, que é um grupo. Não, tipo, a Adri clube, é professora. Se ela sabe, passar clube de... a coisa pro aluno, é matéria de aula. Olha, então, não faz isso. Não, mas eu tô falando que a Adri, como aluna, ela é aluna também, ela tá na faculdade. Mas como aluna, ela tem um clube de pessoas que assistem anime na faculdade, mas não no horário da aula, tá, gente? É, okay? A liberdade que a faculdade dá, né? Que beleza. É. Bom, mas não. Ei, voltando a pauta, e mais uma observação. Não façam besteira por causa de GTO. Não seja que nem besteira. O Jim, ok? Ei, beleza. Ei, como assim? É, mas eu queria falar desse dorama, cara, que o foco dele é muito mais a parte dramática em si, né? Mais do que a parte cômica, né? Até por causa do foco da atuação, né? Ou da proposta desse dorama, né? Que, assim, o foco mesmo é a parte mais de atuação, de parte, assim, de tratar os problemas que tem os alunos e tal, né? O Onizuka, assim, ele é aquele BDS, assim, mas ele não é tão porradeiro, né? Nesse daqui. Então, é aí que eu ia falar, por exemplo, uma coisa que eu achei no dorama, eles humanizaram demais o Onizuka. Sim. É, eles deixaram ele tiraram bastante dessa parte do... Ah, estou na escola exclusivamente para ver peitos, calcinhas e mini saias. Não, a proposta não foi essa, né? Realmente, os produtores não queriam botar essa proposta do GTO, né? É, tiraram total isso. Tem um mínimo ali, uma pontinha disso, sabe? Mas isso é mínimo. Então, tipo, humanizaram muito o Onizuka. Claro, cara. Esse aqui, então, nesse cara, daqui... pensa, o que é dorama? Dorama é novela para japonês. Quem vê novela? Dona de casa. Você acha que ela já tá interessado? Não é bem mas assim, quando a gente for falar do remake também, vai ter uma diferença brutal, cara, no que vai ser dito. Mas assim, nesse... Quando a gente for falar do remake... Então, mas aqui, nesse dorama, realmente, o foco mesmo na parte dramática, né? Em que você vê o Takashi Sorimachi fazendo uma atuação, né? Que ele tenta te convencer, né? De que ele é... Tem aquela coisa mais dramática, de que ele quer ser um professor inspirando outros, né? Ele odeia aquele negócio que chame alunos de escória, de lixo e tal, né? De lixo. E ele se envolve muito. Tem isso no Onizuka, isso no Onizuka, mas no dorama fica mais. Não, esse é o enfoque total desse daí, né? Não é a parte dele ser porradeiro, ser invencível na luta, nada disso, né? É. Não, tem um pouco de luta, assim. Ah, sim, mas... Tipo, eu fiquei bolado, porque, assim, eu fui e fiz o normal, que assisti o anime e depois o dorama. Embora não deveria ser o normal, porque o dorama veio primeiro. Mas eu fiz o que, pra mim, eu achei normal. E no anime tem uma coisa que é super motherfucker, que é o suplex alemão. Sim. Né? Aí, cara, tipo, eu fui na fé no dorama, né? Esperando isso, caraca, agora é a hora do suplex alemão no vice-diretor. Aí, tipo, quando chega, ele só, tipo, dá uma voadora com o pé na cara do cara. Não que voadoras sejam um pouca merda. Não que voadoras sejam um pouca merda, mas, cara, não é um suplex alemão. O Mugita assiste, né, o remake, pô, porque tem o suplex, cara. Ai, eu preciso do remake. Mas uma curiosidade desse dorama, até porque eu gosto pra caramba, né? Que a grande atuação do Takashi Sorimachi, né? É legal, cara, que não só ele, cara, porque tem a professora Futsuki também que detona, né? Na Nanako Matsushima, né? Detona. Cara, e dá uma ênfase bem maior pra ela. Claro, não, porque tem o foco lá de o casal protagonista, né? O Takashi Sonewatch e Nanako Matsushima. E legal que um pouco depois eles começaram a namorar, legal. Hoje são casados e têm duas filhas. Fora o dorama, a gente tem, um ano depois, a serialização da obra em anime, né? A gente tem Great Teacher Onizuka Anime, em 1999. O que acontece? Ela foi produzida pelo estúdio Pierrot. Aí sim veio, acho que, a febre, né? Aquela coisa, tipo... Com 43 episódios, uma coisa que eu achei foi muito legal, né? Foi por onde eu conheci, né, o GTO, né? Muita coisa. Foi por onde eu conheci o GTO, acho que a maioria conhece. A maioria começa pelo anime, aí vai para as outras mídias, procurando, né? Procurando outras mídias, né? O que a gente indica, assim, prioritariamente é o anime, eu acho, né? Se você quiser escolher alguma coisa para pegar, pega o anime, é isso que a gente tá querendo colocar para vocês. Dorama, tudo, o resto é legal, é muito bom, mas eu acho que para mim, ao menos para mim, o top vai ser o anime. Não, pra mim o top ainda é o mangá, cara. Mas o anime é muito bom. O mangá é muito underground. Então, assim... Mais ou menos. Não sei se nem também... Nem teve, né? Publicação aqui no Brasil. Não, nunca teve. Não. A maioria não conhece o mangá, não vai atrás do mangá. Realmente, mas assim, ele é muito bom. É uma coisa que eu tô martelando, traga um mangá aqui pro Brasil. Caramba, não trazem. Porra. Que merda. Ó... Kitsune e Senhora JPC. Tá aí meu remorso, tá? Por favor, tragam GTO. Mesmo assim, o anime é muito legal. Uma pena que ele só vai até metade, né, do mangá, né? porque, como já disse, o que vem depois do mangá é mais porrada ainda, cara. E os personagens muito bacanas também que aparecem. Tá entre os que eu mais ri, ever. As caretas que ele faz assim, são impagáveis. Você fica assistindo e você tenta fazer igual, reproduzir, e nunca sai a mesma coisa. Cara, é um dos pontos fortes, mas é, né? Muito bom mesmo. É um dos pontos fortes. É bem característico, sim. A obra não termina só em GTO. Como eu falei, GTO tem um passado, um presente, um futuro, quem sabe muito mais de um futuro, né? A gente tem o GTO Shonan 14 Days, né? Que ele é um side story, ou seja, ele é uma história paralela que acontece com o Onizuka, enquanto ainda tá rolando a história do GTO. Sim, okay. Ela acontece entre os volumes 19 e 20 do GTO normal. Passa um momento que o Onizuka, ele sai assim da escola e vai ver outros ares. Ele assim, tem que fugir, assim. Cara. calma, não vamos colocar tanto assim, mas enfim. A gente teve 9 volumes disso publicados entre 2009 e 2011, ou seja, é grandinho. Sim. Ok. Tem bastante conteúdo, então se você é carente de GTO, pensa que acabou por ali. Não, cara. Vai atrás, que é importante. Seria legal se tivesse ovas sobre GTO Shonen 14 Days, tá? Estúdio Pierrot, por favor, escute o que estou falando agora. Tá na hora, estúdio, okay. Hein? Tá na hora, hein? Já acabou faz tempo, deveria ter, cara. Mas é uma história muito boa. Do GTO Shonen 14 Days. É muito Ele muito segue boa, a mesma né? linha do GTO, cara, que são crianças. Ele lida com crianças, né? Crianças têm seus problemas familiares, particulares. E o Onizuka, ele resolve esses problemas ao seu modo, cara. Ao modo Onizuka, cara. De um jeito bizarro, né? De violência às vezes, com a gangue de motoqueiro dele também, de Shonan e tal. Uma coisa que eu fiquei brisado com essa que, tipo, começa esse o Shonen 14 Days, se eu não me engano, não sei se começa assim, mas por um bom tempo ele fica com uma camisa florida, cara. Roupa dele? a roupa dele. Eu falo, cara, que brisa, velho. Tipo, um professor com uma camisa florida, tá ligado? É que ele veio do Havaí. Enfim. parece algo do gênero. Não, o legal, cara, é ver o motivo de por que ele tá em Shonan, cara. Eu vou explicar aqui exatamente o que aconteceu, né? Teve uma história no GTO, sabe, com o professor Teshigahara, que no fim ele ficou maluco e tal, ele deu um tiro no Onizuka e o Onizuka foi parar no hospital. Ele deveria estar no hospital relaxado, mas ele sempre foge do hospital, sabe como é, né? E aí, cara, as enfermeiras acham, cadê o Onizuka? Aí ele falou assim, não, ele foi pra um programa de TV, sabe? Com um monte de outros professores, né? E o apresentador de TV, ele chega e fala assim, professores, escrevam nas plaquinhas coisas que vocês já aprontaram, sabe, na escola. Aí tinha um professor lá que fala assim, ah, eu desenhei pelos de nariz em uma estátua da escola. Outro assim, ah, eu tinha botado chiclete nos chinelos do meu professor. E outro assim, ah, eu reescrevi minhas notas. Aí tinha lá o Onizuka. E você? Você tá escrevendo tanto, tem tanta coisa pra fazer? Não, eu sei de uma coisa definitiva, cara, o Onizuka vai falar. Ele fala assim, ó, olha, teve um momento que um dos meus alunos pulou de um prédio. Aí eu pensei que ela estivesse morta. Então eu quase enterrei na estudante na floresta. Só que assim, ainda bem que ela acordou, né? Caso contrário, né? Sabe como é. E essa estudante era Urumi, né? Que já apresentou no anime, no mangá do GTO, né? Essa historinha. O programa, cara, saiu no ar bizarro, na hora, velho, cara. E todo mundo atrás do Onizuka. Cara, esse professor da escola, como assim, cara? Vocês deixam ele ser professor, cara? Aí fala assim, não. Onizuka, foge daqui. Foge, fica 2 semanas fora, se ausenta. E pra ele só resta ir pra Shonan, né, cara? E onde começa toda essa história do Shonan 14 Days. Mas, ó, eu tenho que falar uma coisa. É, a Urumi é uma das estudantes dele mais filha da mãe que tem, cara. E mais filha da mãe inteligente. Ela é uma loirinha que nunca vai pra escola porque ela tem um QI de mais de 200, tá ligado? Com certeza. Então, tipo... E olha que ela é loira. Cara, ela é uma loira. Puta que pariu. Nossa, loira, né? Estereótipo ao contrário, né? Mas, enfim... Estereótipo ao contrário. Mas, cara, ela é muito filha da mãe, cara. Ela ferra muito o Onizuka. E pior que ela é uma filha da mãe sádica. Porque mesmo quando ela fica amiga do Onizuka, ela continua sendo filha da mãe e sádica com ele, entendeu? Cara... Ô, Mugi, a Urumi tá no meu coração. Mugi, aí entra naquela parada. Ela ficou amiga. E amizade? Amizade é, ó, uma bosta. Em 2012, a gente teve um relançamento, cara, que foi um remake do Dorama, do GTO Live Action, que causou um certo rebuliço, né, porque sabe como é? Como o primeiro GTO fez tanto sucesso, logicamente, e assim, logicamente, épico, ia ter mítico. Tal da comparação, né, e assim... Quando as pessoas viram depois o GTO, logicamente vão. Só fica naquela coisa, assim. Ah. É legal, mas não se compara, cara, o primeiro, né? Eu tenho algumas coisas desse pensamento, desse sentimento, né? Mas é o seguinte, esse GTO, então, ele foi lançado em 2012, né? Ele teve 11 episódios, mais 3 especiais live actions. E o Onizuka aqui, ele foi interpretado por um cara chamado Akira, né? E assim que é o nome artístico dele, né? Que ele é um dos dançarinos do EXILE, né? Que é uma banda japonesa, assim. E já fiquei preocupado. É, mas pelo menos ele personifica um pouco mais o Onizuka em questão física. Né? Porque, por exemplo, ele tem o cabelo mais pintado, né? E ele é porradeiro. Ele adota esse estilo porradeiro, né? Que é o Onizuka tal. Então, ele sai na porrada mesmo, com um monte de gente e tal. Tem a parte dramática e também ele tenta exprimir, né? Tenta mostrar o público assim, gritando, bravo, todo mundo, né? Apesar que eu acho que ele não se compara ainda ao Takashi Sorimachi. Talvez seja o meu lado fanboy do Takashi Sorimachi falando, assim, mas eu acho que ainda assim ele é um pouco inferior, né? Ao outro Onizuka. Mas o interessante é que esse dorama, ele tem uma mescla de tramas do GTO e do GTO Shonen 14 Days. Então, se você for ver esse dorama assim, e você ver um monte de historinhas e você não entender, ou coisas que você nunca viu, né, com base no anime ou no dorama antigo, né, ou no mangá e tal, saibam que essas coisas vêm do GTO Shonen 14 Days. Isso que é interessante. Por exemplo, já tem uns casos, assim, da garota lá, Katsuragi Miki, né? Que ela é filha lá do chefe de delegacia de polícia, tá lá. Tem o Dojima Seiya também, que é um cara lá que tinha tatuagem de Yakuza, assim. São coisas de Shonen 14 Days. E eu acho que é bom pra quem gosta de fã de GTO ver por curiosidade e tal, aumentar o acervo, né? Ainda tem que falar que essa série, ela teve uma minissérie de 4 episódios, que foram gravados em Taiwan e vão ser rodados. O primeiro episódio já foi lançado e tal, e no Japão, até o momento dessa gravação, ainda não sei a data dele, né, de lançamento. E tem confirmado recentemente uma segunda temporada desse dorama, que vai estrear em julho. GTO sempre é sempre bem-vindo, né, então... É, mesmo assim, ele tem dá pra fazer um monte de comparações, né, com o mangá, anime, o dorama, o primeiro dorama e tal, né. Por exemplo, tem todos os alunos, né, do GTO, né? Da sala do Onizuka e tal. Todos, praticamente todos. Mas tem umas leves diferenças, né? Por exemplo, no primeiro dorama não tinha Urumi, aqui tem Urumi, né? Na primeira dorama não tinha Anko Ehara, né? Que é a garota que faz o bullying no Noboru. Aqui ela tem, legal, né? Aqui a Nanako, ela não aparece, né, na verdade, então a pena, né? Só que, na verdade, ela é retratada como um outro background. Realmente, a motivação dos alunos fazer toda essa revolta dos professores é totalmente diferente, né? Na verdade, é tudo diferente nos 4, né? Mangá, anime, o dorama de 98 e o dorama de 2012. É. Mas como eu falei, cara, pelo menos ele é mais porradeiro. Eu falei, ele tem o German Suplex lá no Tiamada, cara. Que eu já falei, meu, você tem que ver, cara, ficar disso também. E tem também, além desse remake de GTO, tem GTR. Isso. Que significa Great Transporter Ryuji, que é uma história, um spin-off, né, em mangá, publicado em 2012, que já encerrou na Weekly Shonen Magazine. E vai contar um pouquinho dessa vida como administrador de loja, dono de loja do Ryuji. É uma história bem curtinha, sabe? São só 10 capítulos, vira agora, né? O protagonista da história. É uma coisa rapidinha. Mas uma coisa que é legal de eu falar, assim, do Toru Fujisawa, cara, que como ele fez muito dinheiro, sabe, com o Onizuka, cara, ele tá explorando o máximo que ele pode, cara, com esse universo incrível. Não, porque ele criou o Shonan Shunegumi, cara, aí ele tacou o Bad Company pra fazer, mas com o GTO, como ele viu como ele explorou demais ainda, cara, ele vai aproveitar tudo que ele pode, cara. Então ele vai criar um monte de spin-off, vai tacar GTO em outras mídias e tal. Cara, ele não vai parar, cara, com isso. Na boa. Ah, eu, se eu tivesse aqui versão traduzida, eu já teria lido faz tempo, cara. Eu tenho a HAL, né? Eu já li. Mas eu não entendo muita coisa. E os fanboys é que ganham com isso. Agora tem uma coisa aqui na pauta que eu nem sabia. Eu li na pauta há tempos atrás, mas eu também não fui atrás. E eu acho que ninguém sabe disso direito. Não, não tem tantas notícias disso. Eu nunca li, tem muita informação, por exemplo, disso. Esse daqui agora. Vai falar. Nem procurando no Google eu achei direito isso daqui, cara. Mas tem um mangá que é baseado no Saejima, né? Que é o Inohead Gargoyale. É isso? Sim. Caraca, bonito nome, ok. Ele foi publicado em 2012 pela Magazine também. Só que essa aqui é na Weekly Young Magazine, ou seja, é para um público sênior. É. E assim, como é pra um público sane, né, cara? As coisas que acontecem aqui são mais piores. Nossa. Do que pode acontecer em GTO. Então vamos pra última parte da cronologia da até o momento, universo, né? GTO. Até o momento. Então a gente vai falar sobre GTO Paradise Lost, que é um spin-off recém-confirmado de GTO pra 2014. E é isso que a gente tem de informação, cara. A loucura. Enfim. Cara, isso é o máximo de informação que a gente tem. Não sei o que vai vir. Eu não sei o que, cara, vai vir, mas então, é GTO. A gente não sabe o que é isso daqui. Você já viu aquele filme O Vídeo de 40 anos? LOL. É a continuação de GTO. Pode ser, cara. A gente não sabe nada do que vai acontecer. Se é um prequel, se é uma side story, se é uma história, um sequel. Cara, eu não sei nada. Não tem nada de notícia de Paradise Lost. Porra, sai alguma coisa a mais, por favor, gente. A gente falou um pouco de todas as obras de GTO até agora, do universo GTO. Tá? Eu queria só falar mais uma coisa aqui, que assim, a gente tem falado bastante sobre drama e as lutas, essa parte de GTO, mas uma coisa que realmente me ganha em GTO é a comédia. Eu sempre falei aqui no Projeto X, em vários lugares, sou um cara que preza pela comédia em um anime. O que eu gosto de um bom anime é uma comédia e que ela me faça rir, e é isso que me atrela ao anime, que me faz, assim, continuar. A história é boa, mas, por exemplo, pode ter histórias... Se for uma história extremamente profunda e dramática e não tiver uma comédia, eu acho que ela não vai me atrair tanto quanto uma história que tenha uma comédia forte e uma história um pouco menos profunda. GTO tem uma mega história, tem um mega background, um drama muito forte e uma boa comédia. Uma comédia muito, muito boa. Tem coisas ali que foi muito bem colocado, as caretas, algumas coisas que eles colocam como aquele negócio que sempre acontece e sempre te faz rir. Por exemplo, depois a gente vai falar até mais pra frente do vice-diretor, ele tem o Cresta. Sim, o carro dele. O Cresta sempre é quebrado pelo Onizuka. E você vê a cara do vice-diretor, tipo, totalmente, tipo, pasma. E, mano, isso sempre acontece. E isso sempre te faz ir, entendeu? Outra coisa que eu gosto muito também, que tá dentro, pra mim tá dentro de comédia, que são as referências que o mangá faz, ou o anime faz. Por exemplo, ele tem referências a Doraemon, Hokuto no Ken, muito de Initial D. Sim, o mangaka, ele é fã de Initial D, cara, por isso que foi um monte. Então ele sempre coloca muito referência ali, e isso também pra mim é um ponto forte, porque, cara, se você é fã de uma obra e ela te coloca uma referência de uma obra que você gostava muito, você vai falar, cara, isso é muito foda, entendeu? Isso é muito legal. Por exemplo, eu mesmo, quando tô assistindo Gintama, eu vejo uma referência a One Piece. Adoro, cara. Eu briso, acho muito legal. Nossa, eu acho muito legal. E é a mesma sensação que quando eu vi o Onizuka fazendo as estrelas do Kenshiro, de Hokuto no Ken. Caraca, que foda! Mas, cara, muito bom, muito bom. Eu acho que o que eu tenho que colocar aqui, até o momento desse podcast, é que o GTO, ele tem uma comédia muito boa. Você gosta de uma boa comédia, o GTO tá ali pra te ajudar nisso. Tem um drama, tem uma história, um background e uma comédia muito boa. Agora, gente, vamos para as músicas, que as músicas, coisa linda de Deus e marcantes. Não, é um ponto alto do anime, cara. Muito bom, cara. Cara, as duas openings, cara, a Driver's Heart do Like and Seal e o Hitoro no Yoro do Porno Graffiti, cara, quando você tá num momento depressivo, muito triste, toca essas duas músicas, cara, e você fica alegre. Nossa, é imediato, cara. É tipo... É tipo êxtase na veia, cara. É terapia isso aí. Cara, é toda vez que eu ouço o Driver's Heart, eu fico com vontade de correr. Com certeza. Também. Só que é meio problemático, porque se eu correr, eu vou sair de perto da música. Não, você sabe o que você faz, Jim? Por exemplo, você é que nem eu. Uma coisa que é muito bom. Você pega pra dirigir, às vezes eu vou pra cliente, e eu fiz isso muito quando eu tinha um cliente em Salto do Pirapora. Eu tinha que pegar a Castelo e ficar na Castelo por um bom tempo. Cara, eu colocava Driver High e ia aumentando a velocidade, cara. Olha o perigo. Essas aqui são músicas que parecem muito legais pra se... Não, são legais pra se cantar no karaokê. Mesmo eu não sabendo cantar assim, karaokê, japonês. E eu achei legal também que, assim, foi a divisão que eles fizeram pras músicas, porque eu achei que eles fizeram, assim, uma coisa legal. A gente tem, eu acho que, vários arcos no anime de GTO, mas a gente pode dividir basicamente em o arco 1, que é o trama principal e o início do GTO, do Onizuka, se enturmando com a classe, e o restante dos episódios, que tem uma porralhada de coisa. E... Uma porralhada. Enfim. E a gente tem essa divisão pelas músicas também. Então o Driver High pega aquele primeiro... aquela primeira saga, aquele primeiro arco, né? E... Hitori no Yuro ficou com o resto. Achei legal isso daí. Tipo, embora Hitori no Yuro ficou muito mais presente no anime, porque passou muito mais em muito mais episódio, o Driver High, ele fica nos principais episódios, que são do começo. Então você pega muita afeição pro Driver High. E Hitori no Yuro, você acaba se acostumando com ela na força também. Mesmo que você não goste, ela fica tocando constantemente. Não, eu falo mais assim, você pega assim, lista de karaokê, com certeza ela tá em alta, o Driver's High. E em outras rádios online, com certeza vai estar lá o Driver's High. Pra músicas pra baixar do Onizuka, com certeza ela é maior, mais baixada. Não tenho dúvida, ela é o símbolo GTO, cara. É o que simboliza o GTO. Com certeza. E a gente tem três endings. Sim, tem a Last Piece, certo? Da Kirari, a Shizuku da Miyuako Okuda e Cherise's Memories de Hong Kong Knife, né? São três músicas baladas, na boa, cara. Bem baladinhas, bem legais, bem confortantes de se escutar. Então vamos mandar bala aí pra falar um pouco mais dos personagens em si dessa obra, que é o GTO. Não vamos entrar no Shonai Jump Kyuumi, não vamos entrar também no GTO 14 Days, vamos falar de, claro, GTO especificamente. O foco desse podcast é o GTO, acredite, Minizuka, né? E também a gente vai falar mais, eu acho que, do segundo episódio pra frente. O primeiro episódio, ele, como a gente falou, ele é mais centrado no delinquentes e na Nanako. A Nanako é a única que importa. Não vamos falar tanto da Nanako, porque é só um episódio e o que importa é que ela vai guardar a virgindade dela pro Onizuka. É isso. Acabou. Pra falar disso, eu acho que o primeiro personagem, Eikichi Onizuka, não tem como não ser. Ele, assim, é uma figura bem marcante, Onizuka, porque ele tem aquele cabelo amarelo, ovo, né? E assim, aquelas sobrancelhas pretas e aquelas caretas maravilhosas. E, assim, ele tem um temperamento muito explosivo, então qualquer coisinha ele já vai se irritando, assim, vai querendo explodir. E, assim, coisas também bem interessantes que eu acho que a gente não comentou é que ele é faixa preta em karatê. Segundo Dan. É mesmo, é, bem Dan. Lembrado. Segundo Dan, cara. É, então você imagina aí, o cara, sabe, manja dos Paranauê. É. Ele não é simplesmente um qualquer ali, né? Ele não é. Ele é foda, realmente falando. Já liderou gangue, já se meteu um monte de encrenca quando tava ainda na escola. Ele resolve se formar como professor e agora tá correndo atrás de estágio, que ele vai mesmo com esse primeiro objetivo aí de paquerar garotas. Mas é importante aí... falar, ele é formado, gente. Ele é formado em uma faculdade sociais. De quinta categoria, assim, né, cara? Faculdade de quinta. Quem mas diria, ele é formado, cara, em filosofia, é. Cara. Filosofia, que tipo de filosofia que ele vai querer ensinar os alunos? Não é estudos sociais? Não, estudos sociais com foco em filosofia, cara. Cara, que tipo de filosofia ele vai conseguir ensinar, cara, pros alunos? Que beleza, viu? Filosofia das ruas, filosofia de verdade. Sim. A gente tem mais um personagem importante aí, que é a Fuyutsuki Sensei. Isso. Professora Azusa. Fuyutsuki Sensei. É uma professora novata também, né? Assim como o Nizuka, né? Em que ela tá lá no mesmo colégio que eles, né? E assim, ela tem aquela motivação, né? De ser professora, né? Porque eu quero ensinar os alunos. Porque minha função é importante para o futuro dessas crianças e tal, assim. Ela assim, é uma professora. Ela tem essa moral, assim, de professora, assim. Toda essa índole, né? Legal, né? E ela se torna uma amiga do Onizuka também, logo no começo, né? Apesar do vice-diretor ter dado em cima dela no ônibus lotado, né? Botado a mão onde não devia, porra. Mas, assim, ela mesmo sendo... A mão não, a cara, velho. A cara. Então, ela, sim, ela tem um pouco dessa passividade, né? Assim, mas assim, ela viu com o Onizuka, né? A forma como ele lida com coisa emocional e tal. E ela quer dar lição do jeito como ele faz, né? Assim, ele se torna uma inspiração, né, pra ela. Então, ela tá nesse jeito também, né? De que ela quer ser uma professora e quer melhorar ainda mais como professora. Ela é bom ponto de equilíbrio, assim, porque ele é um professor bem explosivo, temperamental. O diretor sempre perde a cabeça quando o Nizuka tá perto, e ela é bem mais equilibrada, né? Assim, bem mais calma, bem mais na dela. Sim, é, em comparação com aquela loucura que tem o Nizuka, né? É. Sim, mas ela é a principal protagonista feminina, né? Nessa história de GTO. Mesmo eles não sendo um casal romântico, né? Então, Sage, ela é a principal personagem feminina, mas não é a única. Não. Temos uma grande personagem feminina aí, que é a diretora Sakurai. Cara, eu gosto dela. Né? Ela é muito legal, cara. Ela é muito carismática. Ela tem uma visão do mundo que consegue encaixar o Onizuka como professor. Só não disso sei como. Ela já venceu na vida. Não sei como ela tem essa visão, mas ela tem. Cara, ela bate o olho nas primeiras frases que ela troca com o Nizuka, ela já vê que o cara é gente fina, entendeu? Porque ela gosta, ela tem um hobby não de se disfarçar, mas sim de realmente atuar e fazer a profissão de ajudante de lojinha, né? De coisa que tem lá. Tipo, é tipo uma mini mercearia que tem da é uma escola. Lanchonete que tem ali, né? Uma lanchonete, mas vende coisa de papelaria também. Conveniência, então, né? Uma conveniência, uma lojinha de conveniência dentro da escola. E ela bate um papinho já com o Nizuka e já vê que ele é gente fina, cara. Ela já, só por isso e por ver, assim, depois ele mostra o suplex alemão em cima do vice-diretor, porque ele tá certo, o Nizuka vê as coisas dos olhos dele e ela vê que ele tá certo. Então, isso daí já fez ela contratar não, ele. Não, também ela tem uma filosofia, né, de que, assim, ver esse problema tanto de alunos e tal, e ver como o sistema tá caótico, né, ela tem que atacar esse tipo de problema, né, e o melhor jeito é atacar na base em si, né, com alunos e tal, né, ainda mais quando são mais jovens e tal. Então ela contrata esse Onizuka, né? Que ela acha que ela conseguirá dar um jeito, né? Lidando desse jeito de como ele vê as crianças. Não como estudantes ou como futuras pessoas que devem atingir cargos altos, né? Mas como pessoas, assim, que têm seus problemas. Assim como Onizuka, ele teve seus problemas na adolescência e tal. Agora vamos para um dos personagens menos queridos e mais bem feitos da obra. Mas queridos, assim, eu gosto dele. Porque, não, eu também gosto, mas assim, se você pegar no âmbito geral de comparação, lógico, ele é um dos menos queridos, entendeu? Que é o vice-diretor Hiroshi Yuchiwamada. Yuchiwamada. Esse vice-diretor, primeira coisa, ele não gosta de Nizuka. Aí, por que ele não gosta de Nizuka? Porque justamente o fato dele ter sido contratado, que a diretora pegou, que é tipo, ele é diferente, ele pode dar um jeito no sistema. O vice-diretor fala assim, não, ele é diferente, a gente tem que continuar no sistema. Típico professor tradicional. Tradicional. Assim. Por isso, logo de cara, tem essa estranheza que acompanha ao longo de toda a história. Essa estranheza, tipo, eu não gosto de você, o Onizuka foda-se, eu sou fodão, todo mundo gosta de mim, enfim. O que torna ele tão um personagem tão bem feito assim na obra? Porque justamente por ele ser o contraponto, ele ser o lado mais fraco, justamente até porque o Onizuka é o protagonista, então ele tem esse, você tem mais foco no lado dele, né? É, você percebe que tipo, ele é um cara tradicional, ele é um japonês de classe média, como a maioria dos japoneses, e ele tem e o que torna realmente ele um bom personagem, na minha opinião, é justamente esse fato, esse problema familiar que carrega com ele. Entendeu? Que, assim, ele tem esse problema familiar, que a esposa dele não ama mais ele, a filha dele tá naquela típica a família adolescente, tá decadente. Tá falando ele é o típico assalariado padrão que a família... A família não reconhece o status dele. Então, justamente por isso ele fica deprimido e no fundo você percebe ao longo que ele não gosta da situação que ele tá. Ele quer recuperar a família. E como ele resolve, como ele chega na conclusão, como eu vou recuperar a família? Como eu vou fazer todo mundo ficar feliz de novo? Comprando a merda de carro. O Cresta! O problema, né? O problema... O problema é justamente que ele... Isso tudo é justamente uma grande ilusão com ele. Ele pensa, vou ter esse carro, minha esposa vai querer voltar a sair comigo, minha filha vai voltar a sair comigo. E na real, eu acho que no fundo ele sabe que não. Ele sabe que isso não vai acontecer, mas ele fica segurando aquele fio de esperança o tempo ele todo. Ele sabe que aquilo é uma muleta, né, cara? É uma muleta de esperança. E o pior de tudo é que o Onizuka sempre quebra o carro dele, cara. E tira ele da realidade total, porra, por causa disso. Tira essa parte de ilusão dele, brutalmente. Justamente, isso é mais um fator de não gostar do Onizuka, né? Por isso que eu digo que ele só perde em construção pro Onizuka, mas daí também é covardia se comparar isso, porque o Onizuka tem trocentos mangá e ele só aparece como secundário pra um. Isso é fácil. Então, tipo, se você tirar o Onizuka dessa conta, eu acho que ele é o personagem mais bem construído da série. É, concordo. Ele tem um background, ele tem um drama bem feito ali. Tirando o Onizuka, é que tudo gira ao redor do Onizuka, né, cara? Tudo gira ao redor do Onizuka. Se bem que, assim, alguns personagens têm um drama bem construído. Sim, mas né? Se você parar pra pensar, não é em cima deles. Eu vou falar de quem que a gente vai citar aqui. Mas vamos lá. Bem, então a gente falou assim... É da alta cúpula dos professores. A alta cúpula. Tem outros professores nessa escola, tá, gente? Mas, enfim. E a gente vai falar da classe específica do Onizuka. Ela é uma classe bem problemática. É uma classe que não aceita seus professores. E a gente vai saber por quê. Sim. Tá? Vamos lá. Bom, começar então com a Miyabi Aizawa, né? Eu acho que é mais importante começar com ela, até porque ela é ela é líder, né, dessa classe, nessa revolta contra os professores. Ela é o símbolo de oposição máximo ao Onizuka como aluna, né? Assim, então, ela é uma garota encrenca, né? Ela tem a sua personagem tough e tal, não acredita nos adultos e tal, e ela fica brava com os amigos, né? Seriam, assim, que deveriam fazer parte, né, nessa parte de revolta, mas aos poucos cada um deles vai se aliando ao Onizuka. Vai se alinhando ao e Onizuka. A cada momento, isso, e a cada momento ela fica cada vez mais isolada, mais só, né? Porque parece que ela tá sendo traída, né? Assim, eu tô perdendo um amigo, o outro amigo tá indo pra lá, tá. Ela até tenta invocar outros amigos, assim, que poderiam fazer mais coisas mais piores, né, pro Onizuka. E todo mundo ainda vai pro lado do Onizuka, então. Mas eu acho que é importante falar, cara, porque ela é realmente o centro da revolta, porque ela é a principal causa da revolta. É, eu acho legal falar que ela é a principal causa da revolta. Entretanto, no começo de GTO você não percebe isso. Você não consegue ver isso claramente. Ela aparece muito assim, secundária, por trás, entendeu? Você não vê essa importância que ela tem. Você vê que ela tá ali no grupinho que não gosta dos professores, ok. Mas ela tá ali muito, muito... É, em background, afastada, tal, você não consegue ter essa noção inicial. Eu acho que você tem uma noção inicial quando entra no arco da Nomura, da Tomoko. Sim. Né? Quando entra nesse arco, você começa a ter uma noção um pouco da importância da Miyabi. Não tudo ainda, mas quando entra nesse arco você começa a ter uma noção disso. Quando eles te apresentam os alunos, essas coisas, você não tem essa noção Sim, nenhuma. Mas à medida que você vai ver a história sendo desenvolvida, você vê como ela... O rancor dela continua aumentando mais e mais e mais, cara. Até a medida da parte final, que você descobre realmente como ela tá ligada diretamente a essas revoltas, né? E assim, e é interessante porque você pega todas as mídias, mangá, anime, os dois doramas, cara, tá tudo ligado a ela. Logicamente, é uma pena que... Não, é uma curiosidade que estão todos com motivos diferentes. E eu acho que é meio legal, mas todos estão ligados a Miyabi, cara. Outro personagem bem importante que a gente tem como aluno é o Kikuchi, que ele é um nerd hacker e ele é um dos que se simpatiza logo primeiro com o Onizuka. É um que consegue fazer as piores maldades e as maldades iniciais que se fazem com o Onizuka e com os demais professores que provavelmente pegaram essa turma. Ele faz montagem de fotos, cara, e essas coisas afins, Photoshop na veia. Na verdade, o Photoshop que ele faz é mítico, que ele dá dois cliques e muda ele faz a cara da pessoa. O cara, Photoshop é de que ano, cara? Eu antes de 98, que... cara? Então, ele criou o Photoshop antes do Photoshop, cara. É, impressionante. É uma coisa impressionante que ele consegue fazer. Ele consegue fazer, tipo, edições de imagem mais rápidas que qualquer um na atualidade. Tipo assim, ele pega o Onizuka lá, ele põe ele numa posição dele pelado, com umas coisas enfiadas na bunda dele e amarrado, sabe? Cara. É, ele mostra ele como masoquista, cara, né, cara? Cena. Mas enfim, ele faz várias montagens e afins, e é um cara que começa a se simpatizar primeiro com o Onizuka, porque ele vê que o Onizuka, ele não é um professor normal, porque logo quando o Onizuka descobre que ele tá fazendo essas montagens com o cara, né, com ele, ele vai atrás de ver quem que é, mas não pra, tipo, quebrar o pau com ele. Ele chega assim: Kikuchi, chega aí, Kikuchi, seguinte, tá vendo essas fotos aqui, ó, você consegue pegar essas minas aqui, colocar com esses peitão aqui, e tipo, fazer elas nessas poses aqui, ó, tipo, colocar elas com perto aberta aqui, ó, você consegue, aí ele: tá bom. E aí eu te pago por isso, pá, você quer quanto? Aí, cara, ele percebe que o Onizuka não é um professor normal, cara. Não mesmo. Então, ele começa a ter aquela visão, cara, tipo, que as coisas estão para mudar. Agora vou falar um pouquinho do Noboru Yoshikawa. O típico moleque, sofria bullying, só que ele sofria bullying de garotas. Que, se você for ver, assim, numa visão machista da época, que tinha era pior do que sofrer bullying de... Mas isso é uma visão machista, mas enfim. Depois ele sofre tanto bullying assim de garota, ele tenta comer suicídio logo no começo, tá ligado? Inclusive, se eu não me engano, o Onizuka fica primeiro amigo dele, não é? É, ele é um dos primeiros que ele fica amigo. E por que que ele fica amigo? Porque o cara foi cometer suicídio e o Onizuka pega e salva a vida dele e faz assim: não, para com isso, pá, cresce, e ele cresce. Basicamente é isso, e daí por isso na que... Na verdade, não é exatamente isso. Ele fica amigo dele, beleza, ele salva ele, aí ele, tipo, leva ele pra o quarto do Onizuka. Quarto improvisado, né? Dele. É, o quarto improvisado. O Noboru, ele vê que o Onizuka tem um PlayStation, né? E ele vê que ele tinha alguns jogos, e ele fala que ele zerou o Wild Arms. A partir daquele momento, cara... O Onizuka fala: você é meu mestre, me guia no caminho dos videogames. É. É bem assim, cara. Futuramente ele acaba até dando uma força, né, pro Onizuka. Oh, muito. Pra conquistar a classe. Então, ele, mesmo ele tendo esse background, já, que ao meu ver não é um background que eu não gostei muito, mas ele tem esse background que eu não gostei muito, ele acaba sendo importante ele depois. Ele é o típico merdinha, ao meu ponto de vista, né? O típico merdinha. Assim, isso é, né? Bem, mudando de assunto, temos também um cara birrento que é o Murai. Interessante as participações dele nos episódios, porque ele tem um complexo com a mãe, né? Porque a mãe dele teve ele quando era adolescente, com uns 13 anos por aí. Exatamente, cara, eu fico pensando, cara. Meu, é impressionante. A gente descobre que ela tem 13... Ela teve o Murai com 13 anos. E atualmente eles têm 14 anos. Sim. Então super ela jovem tem 27 ainda, né? anos. Uhum, sim. Ok? Tá no auge. Tá no auge ainda. Sim, ela é bonita. E ele é super protetor, morre de ciúme. E engraçado que ele tenta impedir de todo jeito que o Onizuka se aproxime dela, né? Eu acho, assim, o Murai, ele tem um subgrupo, né? Você tem a Miyabi, que comanda a sala inteira, mas tem um Murai que tem uma certa importância, né? Uhum. Então, a partir do momento que o Onizuka conquista o Murai, ele começa a conquistar metade da sala, no meu ponto de vista. Ah, os amigos ali dele direto. É, exatamente. Né? Então, eu acho que ele é bem importante por essa causa, enfim. Apesar que quando eu vi ele no começo, assim, cara, o cara é tough, é durão. O cara é um moleque, pô. Um moleque que o Onizuka espanca ele facilmente, pô. Se quisesse. Mas eu acharia legal, esse cara, eu vejo ele muito bem como um discípulo do Onizuka, cara. É, até caraca, o estilo, fácil, né? Cabelinho louro. Fácil, No Dorama ele tem uma cara mais durona mesmo, realmente. No primeiro. É, ele tem uma cara bem mais durona no Dorama. É. Mas no anime é um moleque tipo, mesmo, cara. No Dorama ele fica tipo mal. Sabe? É, isso. Cara de mal. Próximo é a Tomoko Nomura, né? Que é amiga da Miyabi no começo da história, mas assim, ela é meio burrinha, né? Burrinha daquela jeito, assim. Que ela não consegue. Todas as coisas que ela faz dá alguma coisa errada. Sabe aquele personagem que saiu de K-On e entrou em uma outra série? Ai, coitado. Não, você dá uma tarefa pra ela, acontece tudo errado, todos os problemas podiam acontecer, acontecem e tal, né? Coitada, ela é azarada. É, então, ela tinha uma tarefa assim, olha, você põe essa cartinha no armarinho lá do Onizuka, o Onizuka vai vir ali, vai pegar nos seus peitos, e a gente tira uma foto e o Onizuka vai ser despedido. Ela põe no armário do outro professor, cara, porra, não tem nada a ver, cara, e a Miyabi fica puta com ela. Assim, você é incompetente, você não faz nada e tal, e por isso ela exclui ela do grupo, né? E o Onizuka encontra um jeito, né, de como dar um astral pra Tomoko, né, de transformando ela numa idol. Cara, ela vira uma super fucking idol, né? Claro. Mas, convenhamos, aos 14 anos de idade, ela tem os peitos que ela tem, ia ser fácil. O pessoal chama assim, cara, você tem os peitos gigantes, é uma vaquinha, né? Pô, olha o apelido que dão pra ela. Não, ela começou a usar, tipo, sutiã G na quarta série, cara. Tá vendo? Na quarta série, cara. Ela é um estereótipo, cara, na boa. Vou ali pro canto chorar, peraí. Despeitada feelings aqui. Fora a Nomura, é um personagem que ela tem ligação também direta com a Miyabi. Porque elas eram amigas de infâncias e paz e tal, né? Mas enfim. E fora ela, tem uma outra personagem com ligação direta, que é uma personagem que eu gosto muito, que é a Urumi Kanzaki. Cara, essa garota, cara, ela não aparece no começo de GTO. Por quê? A escola pra ela não é o suficiente. Simplesmente ela tem um QI de mais de 200. Ela já sabe tudo que ela precisa. E é por isso que ela não precisa de professor. Entendeu? Então, cara, pra que eu vou precisar de professor se eu sei mais do que professor? Né? Mas aí ela vê que o professor, ele não tá lá só por causa do conhecimento da matéria, do conhecimento da situação. Ele tá ali pelo conhecimento de experiência da vida dele. E ela vê coisas que o Onizuka passou e coisas que o Onizuka faz por ela. Ele faz muito por ela. Coisas absurdas, assim, entendeu? E ela começa realmente a verificar, pô, esse cara realmente tá ali pra me ajudar como professor. Ele tá fazendo o papel que um professor tem que fazer, me ajudar, caramba. Né? Mas mesmo assim, ela tem esse olhar de pô, ele precisa me ajudar, mas é o que eu falei, ela é sádica. Ela é uma personagem muito sádica, porque mesmo depois que ela, tipo, tá ok com o Onizuka, ela faz maldades com ele, entendeu? Mas ela faz, aí ela começa a fazer maldades porque ela gosta dele, entendeu? Então, ela faz maldade com todo mundo, ela faz maldade, muita maldade com quem ela não gosta. E se você é amigo... Amizade é, uma bosta. Da Urumi, assim, queria falar, né, assim, todos esses alunos que a gente falou, tem uns backgrounds interessantes e tal, mas acho que o da Urumi é muito legal de ver, cara, porque, assim, ela tem um segredo, sabe, um segredo, assim, da sua concepção, né, que ela esconde pra todo mundo, e ela tem um trauma com o professor também, né, sabe, que revelou esse segredo e tal, e o Onizuka tá ali na dele, assim, ok, tá bom, mas, assim, não é esse, essa concepção que te define, né, como é, né, assim, é você mesmo, né, então, assim, você viva a sua vida, né, aprenda a alegria da vida, né, isso que ele tenta mostrar, uhum. né, e tentar ser assim, você pode ser certinha, segura de si, não, você é uma criança, aprenda que você é uma criança e tal. Isso é uma frase que ele fala pra ele, pra ela, muito foda, você é uma criança e deve agir como uma criança. Sim, e deve pedir ajuda quando tiver problemas e deve entender o valor da vida, sempre, cara. Cara, isso é perfeito. Não, cara, sério. Você é uma criança e deve agir como uma criança. Cara, a cena da ponte, cara. Porra. A cena da ponte. Sensacional, cara. Como ela convence a Urumi, assim. Você tem que ter valor à vida, ó, garota. Porra. E eu vou te provar, cara. Esses são os personagens, assim, principais dos alunos dele, né? Desculpa aí a gente se a gente tá esquecendo alguém, mas eu acho que não. Fora isso, O Onizuka, ele tem os personagens chegados, né? Que a gente já até falou aqui, mencionou um pouco. Que são os amigos dele, o Ryuji e o Saejima, né? Ambos ex-companheiros... De gangue. De gangue, exatamente. Sim. De gangue. Da época do Shounan de Unaigumi. Aí vamos começar a brincadeira. E que fim levou o Ryuji, Dana? Que fim? Bom, ele agora ele é dono de uma loja de motos, né? Exatamente. Hoje em dia, Ryuji, ele é dono de uma módica da Honda, né? Que não é Honda, porque não pode pagar... Não porque pode. Processo. E ele tem uma namorada fixa, estável, né? Ele é ok. Ele virou um assalariado ok. Ele virou uma pessoa... Não, ele virou uma pessoa com um trabalho fixo uma pessoa e com uma trabalhadora. Com uma namorada, né? Olha só. Coisa que o Nizuka não tem isso, cara. Agora a gente tem o Saejima. Que, embora ele tenha um trabalho também que nem o Ryuji, ele virou policial, ele ainda tem o sangue, tipo, de gangue, né? Porque ele virou policial pra bater nos outros, só que legalmente. Que maravilha, né? A moral dele, eu já falei, é dúbia, totalmente dúbia, cara. Fala isso, uma coisa que eu lembrei aqui falando da Honda, que na verdade seria a Honda, né? É uma coisa que é interessante... É, GTO tem um patrocínio total da Sony. É, se você reparar, você vê PlayStation, realmente PlayStation 1, é o PlayStation 1, com controle lá, com o símbolo da Sony. É, você tem rádios com o símbolo da Sony, você tem várias coisas com o símbolo da Sony. Sério, eu não sei se na época o pessoal prestou atenção nisso, porque é muito pequenininho que aparece isso. Mas é o símbolo da Sony. Então teve um patrocínio forte da Sony lá em GTO. E eu acho que agora a gente vai entrando nos finalmente do sketch, que tá enorme. Pra variar, um podcast enorme no Projeto X, né? Mas enfim. Se a gente faltou... Não, peraí. Se a gente faltou com a informação de algum personagem, nos perdoe, tá? Então a gente vai entrar nos comentários finais. Não, nos perdoe não, cara. Pode xingar, mas xingando nos comentários. Isso, e comenta. Manda e-mail. Fala bem, fala mal, mas manda e-mail. Mas falei de mim. Falei bem, falei mal, mas falei de mim. Então, vamos entrar nas considerações finais desse cast. Bibis, você aqui como convidada, fale aqui o que achou dessa obra, é o universo de GTO, né? Você que conheceu mais, assim, o anime, não conheceu tanto as outras obras, mas o que, que você aprendeu, o que, que você... concluiu com GTO na sua algum vida. Algum momento marcante pra você, Fá? Então, acho que um dos momentos, assim, mais marcantes pra mim, assim, que eu lembro e tal, até hoje, além das brigas com o vice-diretor, porque sempre tem aquele apelo de comédia, foi o caso do Noboru mesmo, daquela questão do suicídio, né, de tentar, assim, o bullying chegou a um ponto tão forte que a pessoa já não consegue mais, não tem mais... consegue mais raciocinar, lidar com isso de uma forma saudável, né? E assim, o Onizuka chega lá e salva o moleque e tal, e vira amigão dele por causa dos jogos e tudo mais. E vai ensinando a ele que ele pode conseguir passar por essa fase, assim, e vencer na vida, né? Que nem ele tá tentando vencer na vida também. É uma história, assim, muito tocante. Ah, gente, eu acho que a gente não pode desistir dos sonhos, né? É uma coisa assim... Ele tem uma meta, um objetivo de virar professor e vai até o fim pra virar professor. Então eu acho que isso assim, é muito de determinação mesmo, é bem bonito, assim, admirável. É, enfim, o que eu tenho pra fazer até o bem? GTA é uma obra ótima, tem personagens muito bem construídos, com especial o menos querido, que eu acho isso uma injustiça muito forte. Que é isso aí, né? É um cara, ele brigando, ele também tem a moral meio dúbia, né? Afinal de contas, ele foi pra lá pra pegar as menininhas, pegar as novinhas. Eu queria que um dia, de alguma forma, tivesse um remake de GTO, só que no Brasil. Nossa. Ia ser da hora. Eu queria ver como eles iam adaptar a loucura do Nezuka no Brasil. Porque pra começar ele não ia ser membro de gangue, ele ia ser membro da facção, do PCC. Porra. Já começa por não. Aí. Olha só, você tá indo pro outro nível. É. Cara, eu sei que não ia ter. E com certeza ia ter episódio de greve de professor. Ah, sempre, sim. Eu acharia muito interessante vir um mangá aqui pro Brasil, cara. Acharia bem interessante. Aí é capaz de, por exemplo, se a obra for bem vista, acabar trazendo os spin-offs e coisas e tais, né? Por exemplo, que nem aconteceu com Blood Plus, né? Que, daí a Panini, não vou fazer propaganda não obrigatória agora da JVC, mas Panini. A Panini trouxe Blood Plus, e aí Blood Plus foi bem visto, pô. E aí trouxe os spin-offs de Blood Plus, trouxe Blood Sea, e trouxe tudo que é Blood. Eu queria só aí comentar aí uma cena, então, que o Mugi leu meus pensamentos no PVT e falou pra mim comentar dessa cena, que é a da marreta no primeiro episódio. Fantástica cena. Puta que pariu. Caraca, Zé. Nossa. Essa não. Parede fria que separa não. O coração dos seus pais. Não, eu irei derrubá-la. É pra te apresentar a GTO, cara. O potencial dele. Cara, essa cena, é tipo, esse ato. Esse, quebrar a parede é de uma fineza, é tipo, é um filé na obra, como um todo, que ali, quebrar a parede tem várias camadas de mensagens pra passar. E também é, tipo, não só a mensagem óbvia de quebrar a parede, mas também quebrar a parede que corta os relacionamentos, aquela bela história. Todos somos uma ilha, entendeu? Deixar de ser uma ilha. Sim. É de uma fineza, cara. Que eu, muito boa. Sério, eu fico até sem porque essa cena, ela tá relacionada àquela garota, Nanako, né? Que ela vivia com os pais numa condição mais pobre e tal, né? E os dois, o pai e a mãe, conseguiram subir na vida, ascender, né? Por meio de trabalho e tal, ganhando dinheiro e tal. E eles mudaram pra uma casa grande, maior, né? Com paredes, cada um com seu quarto, né? Só que à medida que eles ficavam mais ocupados trabalhando... Isso, né? A relação entre eles esfriava cada vez mais, ele se distanciava e tal. E ela fala bastante dessa parede, né? Que existe a separação daquela harmonia, aquele calor familiar que existia antigamente, que não tinha paredes. Antes era só um cômodo onde eles viviam só, né? Mas eram pobres, mas eram mais felizes. Agora não, né? E tem a parede que ela diz que representa esse lado triste, né? Que toda vez que ela olha, ela representa assim, tristeza e tal, né? E agora que eu falei de uma cena séria. Uma série emocionante, que isso é um filé, é como eu gosto de falar, é um filé certeza, no meio, cara, do prato de comida que é GTO. Eu queria falar ali a outra, um outro momento que também não chega a ser filé, mas que tá sempre presente e é sempre bem visto, que é todas as cenas que o carro é quebrado. Cresta! Meu Cresta! Muito bom. Mas pra começo de conversa, GTO é um dos mangás, animes, assim, que eu mais gosto. Ele com certeza tá no meu top 10, ele precisava estar aqui num podcast do Projeto X. É uma honra estar aqui falando de GTO e apresentando pra vocês essa obra que todos deveriam conhecer, tá? Eu vou falar aqui de uma cena que mostra o quão foda, quão macho e resistente é o Onizuka, né? Existe o arco da Hideme, né? A Hideme é uma aluna não da escola. Ela é uma aluna de um professor da escola, que é o Teshigawara. Teshigawara sensei, filho da puta, sei. Que está da sensei, né? Uhum. Enfim. E ele é um professor da Hideme. Na verdade, o cachorro da Hideme, melhor dizendo. Por causa desse arco da Hideme e do Teshigawara, eles acabam questionando a autoridade do Onizuka como professor e ele acaba tendo que fazer um exame, que é o exame nacional, o mesmo exame que é colocado para os alunos, né? E ele é colocado para ter que tirar a nota máxima, senão ele vai ter que deixar de ser professor, ok? E o que acontece? No mesmo dia que tem o exame nacional, a Hideme ela é sequestrada. E o Onizuka, no momento, no calor de salvar ela, o cara não leva um, nem dois. mas ele leva 3 tiros. E depois disso o cara sai e vai fazer o exame, baleado. E o cara é tão foda que ele passa com nota máxima. É ou não é o melhor professor do mundo, cara? É porque, afinal de contas, você vai pegar e vai definir o quão bom é o professor em relação à quantidade de tiros que ele aguenta. Se ele aguentar 3, é bom. Se aguentar 1, já é ruinzinho, é ruim. Não é só isso. Assim, é a quantidade de tiros e a proporção de acertos num exame nacional. Em uma hora. É a dor. Em uma hora. Todos tiveram uns 3, 4 horas pra fazer a prova, ele resolveu tudo em uma hora, cara. Caraca. Claro que resolveu em uma hora, cara. Ele chutou tudo. Ele falou assim, caneta pra quê? Na verdade, o que acontece, né? O pessoal não acreditava que ele ia passar. Sim. O pessoal falava, pô, o Nizuka, cara, vamos ter que fazer alguma coisa pra fazer ele, tipo, passar. Aí o Kikuchi, né, ele troca as provas, tipo, ele coloca uma prova perfeita pra ele. É, assim, né, ele botou, mas na verdade tinha uma força maior ainda, né, que permitiu ele dar uma nota máxima. Então, não, aí depois o Kikuchi, ele vai e vai verificar o quanto que o Onizuka realmente tirou. E ele vê que ele tirou o máximo, cara. Brilhante, velho. Cara, de qualquer forma, ele ia tirar essa nota máxima. Brilhante, cara, o Onizuka é foda. Cara, eu tenho que falar uma coisa, GTO. Eu já falei aqui na gravação, aqui no podcast, mas assim, GTO é meu anime top 1 favorito, cara. Eu já falei, ele me traz muitos sentimentos incríveis. Ele tá num top 1 maior ainda do que tem Slam Dunk e Major, só pra você ver, o Mug. Caraca, realmente tem Slam Dunk na sua lista, né? Major. Mas eu gosto muito dessa história, assim, né, do Onizuka, sabe, né, como ele mostra a crítica à sociedade que, né, que tem, né, sobre os alunos, tem seus problemas e tal, né, mas a grande maioria das pessoas não querem ver esses problemas desses alunos, né, existe toda aquela relação fria, né, entre professores e alunos. Professores estão aqui para ensinar, alunos estão aqui para aprender, isso, essa é a função de um professor, mas isso não educa as crianças, né? Não, tá certo que a gente não pode falar que todos os problemas os professores têm que resolver, né? E o Onizuka, ele faz isso, essa é a ligação. Sim, eu não posso resolver todos os seus problemas, mas eu posso te dar um empurrão. Você tem que ter a força pra resolver essas coisas, né? Se o problema tem na sua família, eu vou te dar um jeito de empurrar isso aqui e te dar um jeito de quebrar isso aqui, quebrar esse problema, ou em geral uma fissura e tal que permita que você consiga resolver esse problema, né? Que antes estava tão frígido, tão rígido e tal, né? Tipo a tal da parede da garota, né? Que estava ali com os problemas com os pais e tal, né? E ele resolve tantos outros problemas de outros alunos, né? Sabe, com a Urumi, como ele mostra também com o Noboru, o problema do Murai e tal, né? E tantas outras pessoas, né? A Miyabi também, os problemas graves, né? Ele entende os alunos, né? Entende como aquela classe especial, a 3-4, ela tem um trauma, né, com adultos, né, e ele descobre pouco a pouco o que causou, né, esses problemas, né, apesar das mídias diferentes terem mostrado, né, assim como o mangá, o anime, o drama de 98, o drama de 2012, eles mostram assim como cada um tinha um motivo diferente, né, mas tava tudo associado, né, à desconfiança inicial que causou, né, entre um adulto, um professor que fez com que os alunos desconfiassem demais, né. Tão demais que eles tomam medidas radicais contra qualquer tipo de professor que venha a tomar conta da classe, né? E o Onizuka, ele faz isso, ele é um cara diferenciado, né? É um cara que ele consegue resistir a todas as tentativas, sabe, né? De extorsão, de assassinatos, de danos que tentam fazer nele, né? O cara é quase um imortal, né? E ele tem esses seus valores. É, então, mas é isso que eu falo, assim, assistam GTO, ele é uma inspiração muito boa para um monte de coisas, assim, de histórias subsequentes que tem de professores e tal, e todos tentam seguir a linha dele também, que ele tenta botar, né, de que é um cara diferenciado, ele vai trazer revoluções no método de ensino e tal, e na relação aluno-professor, né, e é por isso que eu gosto muito do GTO, mas é o seguinte, uma cena marcante que eu queria falar, cara, mostrar como o cara é tough, porradeiro e tal, é, Mas assim, eu não queria falar só do anime, né, cara? Porque assim, o anime tem tantas coisas legais, sabe? Da cena da Urumi e tal. Se eu falei duas a cena cenas, da marreta. Se eu falei não, duas a cena cenas, da marreta. Você pode falar a cena da Urumi e tal. A cena que o Mugi falou assim, da garota Hideme, né? Mas eu queria falar uma do mangá, cara. Uma do mangá. Se eu falar aqui, o Mugi vai lembrar na hora, cara. É uma cena do Mayu. Mayu é um cara, o neto da diretora Sakurai. Ele tem problemas emocionais de nervosismo, né? Ele tem problema assim de. Ele tem um problema de estabilidade emocional e tal, né? Ele fala assim, problemas são dos alunos e tal, eu tenho essa gangue aqui de pessoas que odeiam professores e tal, e assim, ele tá num método muito radical, quase suicida, né, de lidar com a vida dele, né, e as pessoas pedem pro Onizuka, Onizuka, salva o Mayu, salva o Mayu, e ele vai assim, ele sabe que ele vai cair numa armadilha, né, pra ele encontrar o Mayu, né, e quando ele vai nessa armadilha, ele nota que tem alguns professores que foram tomados de reféns, por essa gangue maluca ali, de mais de 100 pessoas, né, e ele chega... Ele também tá como um refém, basicamente, mas ele se livra das correntes e fala assim, ah, é, vocês alunos pensam assim, né, que os problemas são dos adultos e tal, né? Olha só, vocês não manjam nada, não sabem porra nenhuma. Eu tô aqui pra provar que eu tive tantos problemas quanto vocês, ó, eu venci na vida, eu sou um professor, olha só. E pra provar isso, eu vou derrotar todo mundo que tiver aqui, cara. E eles falam assim, ah, é, que tipo de briga que você vai estar? Ah, é, eu vou lutar assim, então, é, ligas de... dentro de... brigas legais, fora com faca e tal, não, eu vou derrotar todo mundo no braço de ferro, venham 100 pessoas aqui e eu vou derrubar todo mundo, cara, e ele vai lá, 1, 2, 3, um monstro, outro gigante, cara, tá muito lento, vem 3 de uma vez, vai, vem 2, 3 de uma vez, e ele vai lá, derrotando, e quebra a mesa, e derrota, e chega lá, 50, chega a 70, galera. Mano, o braço dele fica uma coisa galera absurda, velho. Meu Deus, ele tá chegando, meu Deus, o que ele vai fazer, né? E antes ele diz assim, ó, se eu derrotar 100 pessoas aqui, todos irão me dever um favor. E as pessoas pensam assim, ah, 100 caras, ele não vai conseguir nunca. Olha os brutamontes daqui. E chega lá, mano, 70, o braço dele 80, ficou uma coisa absurda. Então, chega lá, 70, 80, 90, cara, ele tá conseguindo, meu Deus do céu, merda, cara, como assim? Aí chega lá, 95, 96, cara, ele derruba, vem um gigante, vem o Jason, cara, gigante monstruoso, cara. Ele derruba, ele quebra o cara lá, detona a mesa, né? E chega assim no 98 também, né? E chega no último, 99, aí chega no 100. Mayu, é você, cara. Você vai vir. E o Mayu, ah, é? Eu não vou fazer nada disso. Como assim, ô Mayu? Todo mundo foi. Você venha também, né? Você tem que tomar a responsabilidade e tal. E assim, e ele não consegue. Mostrando como o Mayu, ele pode tentar ser autoconfiante e tal, mas não, ele ainda assim, ele é uma criança. Ele ainda não tem... Ele não deveria lidar com esses problemas e tal, né? E assim como o Onizuka conquista o cara, né? Diz assim... Cara, você pode ser autoconfiante e tal, mas assim, desculpa, os professores ainda têm uma noção maior, né, do que se deveria confiar nos adultos, né, de uma certa forma. Você tem ainda a chance de mudar de vida, conhecer pessoas legais e tal, né, e o Onizuka derrota 100 caras e fala assim, ah, é aí meu favor agora, ó, vamos lá, vamos sair todos pra beber, vai, os professores pagam, assim, porra, mas são 100 caras, caralho, e os professores ficam com o bolso totalmente detonado, né. E é por isso que ele fica legal, cara. O Onizuka mostrando assim como o cara é foda, mostrando a sua macheza e mostrando, dando uma lição de moral em todo mundo. E, cara, e todo mundo agora deve um favor também ao Onizuka, né? Por causa disso. Todo mundo vai de cabeça baixa e mostrando como ele venceu na vida, de uma certa forma. E mostrando como o Mayu, o cara, um dos mais problemáticos que existiu, que ele já lidou, cara, também se cativou ao cara, o Onizuka. Essa é uma cena marcante, mano, não, Mugi? É muito bom essa muito cena, cara. Muito foda, sério. Cara. A cada quebra de braço que ia tendo, você só ficava assim... Não, eu chego primeiro e falo assim... esse cara não é nada. Vamos lá, contagem. 3, 2, 1. Eio. Ué, meu braço tá torto, quebrado, caralho. Porra, já tá torcido, porra. O Nezuka nem deu... Nem sua direito, né, pra derrotar esse cara. Sensacional, cara. Eu adoro essa cena, eu recomendo lerem. Pena que só tá no mangá, eu queria que fosse animada essa cena. Ia ser sensacional se tivesse animada, cara. Segunda temporada de GTO, por tem favor. Essa cena. Ele volta, é uma boa. Ele volta pro colégio e, tipo, continua. Eu acho que é isso. Todo mundo falou um pouquinho do que precisava, eu acho, ser falado aqui sobre GTO. Tem coisas que a gente não falou aqui, a gente não abordou spoilers da obra, nem do anime, nem do mangá. Aliás, do mangá um pouquinho essa parte aí, né? Mas dá pra pegar e escutar isso tranquilo. Sim. Não vai, tipo, mudar a sua experiência de ler a obra em si. Então, o que a gente fez aqui foi uma apresentação da obra pra vocês, gente. Se vocês querem ter o amor que a gente tem por GTO, vão assistir, vão ler, compensa cada segundo, cara. Todas as mídias consumam tudo. Todas as mídias. Dorama. Os dois doramas. Dorama. Primeiro dorama, principalmente. Eu não assisti o Dorama 2012. Agora que eu sei que tem o suplex alemão, tô correndo atrás pra baixar. E preciso ver. Se pelo visto vai ter segunda temporada do outro desse dorama. Sim, história original. Eu vou continuar vendo. GTO sempre é bem-vindo, ok? Oh, yeah. Então, por favor, mídias, continue lançando GTO. E você que não conhecia a obra, se chegou até aqui, não sei como, mas enfim, vá assistir GTO, vá ler GTO, que merece sua atenção, cara. É um mangá muito bom, embora ele seja bem antigo, como a gente falou, 1999, o anime, 1998 o mangá. Ele tem uma pegada de anime antigo, tá? A lá, meio Yu Yu Hakusho. Por que será? A animação, é bem antiga, mas ele não fica ruim por isso. É um clássico. É um clássico, exatamente. A palavra boa pra GTO, clássico. Bibs, faça seu jabá à vontade do que você quiser falar. Sim, jabá. Bom, eu participo do Coletivo Cult, a gente tem podcast, tem blog, então visitem. São todos muito bem-vindos, a gente tá passando por reformas no navio, mas aí por aí pro mar e por aí já estamos tudo de volta com tudo. É isso aí. Isso aí, Coletivo Cult, que eu já participei por lá também, tem um cast lá sobre fanboys, uhum. Muito legal. Que virou quase um cast de One Piece, quase. Mas tá muito legal aquele cast. E o Coletivo Cult muito legal, acessem lá www.coletivocult.com.br. É isso aí. Link na postagem. Tá, link na postagem. Acessem também Facebook deles, Twitter deles e o que eles tiverem de redes sociais por lá. Tudo Coletivo então, Cult, super fácil de achar. Então é isso aí, tudo Coletivo Cult, fácil de achar. E vamos encerrando aqui por hoje, gente. Falou! Falou! É isso aí, gente. Falou! Tchauzinho! Tchau! Bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji. E aqui é o Tenshi. Pra galerinha aqui que não conhece o nosso site, né, o Tenshi? Qual é o nosso endereço? O nosso é o www.projetoxpodcast.com.br. Pra quem não conhece o nosso e-mail e quer mandar aqueles e-mailzinhos para a gente ler, mande para contato@projetoxpodcast.com.br. E o nosso querido Facebook é facebook.com/projetoxpodcast. E finalmente, se você quiser entrar em contato com a gente via Twitter, é o @projetoxpodcast. Recadinhos, né? A gente já teve uma coisa, né, Tenshi, pra falar. Sim, a gente lançou uma playlist de Tokusatsu sobre Super Sentai. Velho, eu adoro música de Tokusatsu. Tô muito feliz com essa porra. Caraca, não teve Giban, velho. Ah, não, não. Porque isso aqui é só Super Sentai. Super Sentai, Tenshi. Ah, ele não é... É, o Giban não é Super Sentai, né? Não, ele é Metal Hero, cara. A gente olha vai aí ter outras edições com Metal Hero, Kamen Rider. Teve um Inspector, pelo menos. O Inspector é Super Sentai, né? Não, ele não é Super Sentai, cara. Não é também? Minha vida é uma mentira. Não é. Ele é mais um Metal Hero Rescue Hero. Caraca, velho. Ah, saquei. Enfim, aguardem outras edições de Tokusatsu também, futuramente. Então, vamos começar os nossos e-mails, que tem um monte aqui. Caramba, é muita coisa, Otenshi. Meu Deus. Exatamente. Do céu. Vamos correr, então, pra ler tudo isso. Foi muito e-mail, velho, dessa vez. O pessoal gostou muito do tema, né, do livro que nos marcaram. Enfim, né, começar o nosso primeiro e-mail, né, do Alexandre Harishi, que ele botou o assunto dele, né, do podcast 84. O próximo, né, ele só escreveu o seguinte: GTO! Cara, esse cara deve estar animadíssimo pra esse podcast GTO, viu? Muito animado. Eu não preciso nem falar que ele acertou, né, o tema. É, ele acertou, né? Pontinho pra ele lá na tabela. Isso. Vamos para o próximo e-mail, que é o e-mail do Mega Mendigo. Fala, galera do Projeto X Podcast, beleza? Gostei do episódio, apesar de ler livros com a mesma frequência que o Rods. Olha aí. Que coisa. Só me diferencio dele num ponto. Não é que eu não leio nada. A questão é que eu leio de muito em muito tempo pouquíssimos capítulos de diversos livros. Enfim, achava chato pra caramba nos tempos de escola ser obrigado a ler coisas que eu não queria. Nas aulas de literatura, eu sempre pensava o seguinte: por que eu tenho que ler esses livros, se já não tem um filme sobre ele? Olha aí, preguiçoso, cara. É, não, mas aconteceu comigo. Tinha um livro chamado O Cortiço. Ah, eu conheço. Eu li o livro e vi o filme, velho. Acho que ele foi a minha inspiração pra fazer o Cinema dos Brothers. Que filme ruim. Adiciono o que eu disse antes, também fazia as provas com um resumo do que eu safadamente pedi aos meus amigos que tinham lido os livros temas. A lição que ficou foi o seguinte: me ferrei, pois hoje em dia reli alguns livros que não li na época e acho que eles sensacionais. Uma dica de livro bem bacana que eu tô lendo é Planolândia, um romance de muitas dimensões do escritor Edwin Abbott. Ele é fenomenal, a construção de um mundo que o autor fez é ímpar, sem contar as metáforas utilizadas na história. Sobre as dicas do próximo episódio, eu citarei Akira, Kamen Rider e Motoqueiro Fantasma. Não, não é. É que ele tem moto, né, na dica, mas não é, cara. PS, Adri havia perguntado sobre a origem do meu nome no episódio 83. E aí vai a resposta: finalmente! Faz parte de um site chamado Social Zero. Olha o jabá. Então entra lá, socialzero.com.br. E no prelúdio da nossa existência, nos reunimos pra bolar um nome pro que um dia seria o Social Zero. A minha amiga, que tinha dado a ideia inicial de montar um site sobre entretenimento, sugeriu que o nome fosse escolhido. E não sei por que diabos. Momentos antes, eu e outro amigo estavam pensando o que aconteceria se o Mega Man morasse debaixo da ponte. Ela ficou tentando gerar alguns nomes maneiros e a gente ficou durante todo o tempo imaginando as consequências do Mega Man se tornando um pedinte. É basicamente isso. Até mais. Mega Mendigo, olha aí. Imagina a cena. Mega Mendigo. Mega Mendigo. Agora eu vou passar o resto da minha vida pensando no Mega Man debaixo da ponte. Agora faz sentido o pedido dele, vai. Obrigado, Mega Mendigo, por enviar o e-mail. Volte sempre. O próximo e-mail é da Lídia, que ela manda um pedido muito estranho aqui. Ela falando assim: olá, gosto muito de vocês e gostaria de um podcast sobre Boku no Pico. What? Com o Rods, o Mug e o Cabeça. E PS, adianto que um dia eu ainda faço uma fanfic com os três, bem romântica. What? What? What? What the fuck, cara? Meu Deus. Caramba, que pedido inusitado. Ah, ó, na próxima vez, manda a idade, por favor, que esses e-mails são problemáticos. Olha que nenhum dos três se pronunciou sobre isso, cara. Exatamente. Bizarro. Quem cala, consente. É, exatamente. Enfim, Lídia, valeu por esse pedido meio estranho, mas tudo bem. Obrigado pelo pedido, eu vou forçar eles a gravarem. O próximo e-mail é do Antônio Pereira. Fala, galera do Projeto X Podcast. Me chamo Antônio e acompanho vocês há alguns meses, três, pra falar a verdade. Eu encontrei por acaso ao buscar informações pra começar meu novo e atual hobby, card games. Olha só, vamos jogar um Magic aí pra você perder humilhadamente. Mas, vamos para o que interessa. Se todos os elogios que merecem, se não o e-mail viria um livro. Piadas à parte. Na infância, possui uma grave crise de ansiedade a níveis extremos que interferiam muito em minha qualidade de vida. Depois de muitas tentativas e tratamentos inúteis, eis que achei um livro perdido com uma capa muito ilustrada. E comecei a lê-lo. Sempre que uma crise se iniciava, mesmo sem saber exatamente como manusear um livro, foi então que descobri esse universo magnífico, a literatura, através do título Poliana Moça. Ah, eu já dei esse livro. e com ainda não tinha condições econômicas e conhecimentos para adquirir mais obras. Fui me virando com essa mesmo. Hoje tiro o monóculo. Olha. Quase graduado. Oh, peraí. Mesmo monóculo. Hoje tiro monóculo e quase graduado em letras. Para contar com tudo isso, começou e que nem mesmo as pessoas mais chegadas conhecem esse ponto de partida. O processo de ler me ensinou a ter foco, disciplina e concentração necessárias para chegar até a vida acadêmica. E a construir ideias, questionar os problemas à minha volta e tentar resolvê-los quando possível. Fim do momento monóculo. Que beleza, hein? Olha que bom. Tenho como autor favorito conhecido Stephen King. Caraca, esse é dos meus, velho. Olha só. Ele é muito bom, cara. Caramba, muito bom mesmo. Olha só. Acho que dava pra rolar um cast. Você já leu algum livro? Eu já li alguns. Olha aí. Possuo não só os livros narrativos dele, como também os teóricos assinados por ele. Caraca. E tive que enfrentar a ideia de que ele é um autor menor, etc, etc. Mas consegui convencer alguns colegas a lerem títulos do nosso amigo King, que passam longe do escritor de suspense que todos conhecem. Como, por exemplo, A Espera de Milagre, Comício de Lei e Preconceito sobre o Caralho. Tem muitos filmes bons que, tipo, quem salvou foi a esposa dele, tá ligado? E ele, tipo, ele pega, tipo, A Carrie Estranha, Iluminado, todos esses roteiros ele jogou no lixo. Quem foi lá e, tipo, não, você vai lançar isso foi a esposa dele, é que eu não lembro o nome dela agora. No mais é isso. Um dia eu conto como me tornei um contista, autor de contos. Vou chutar Tenjo Teng para o próximo cast. Você falhou! Você tentou, você errou e você falhou. Eu adoro isso. Adoro meu trabalho. Então, obrigado, Antônio Pereira. Boa sorte na sua vida literária. E pra quem quiser dar uma olhadinha nos contos deles, é só entrar em suspenseoutras.blogspot.com.br. Só você entrar lá pra ler os contos dele. É daorinha. Maneiro. Valeu então, Antônio Pereira, pelo FMI, cara. O próximo e-mail é do Bruno Henrique Barbosa Marchioro. Banana. Banana, como assim, cara? Aí ele fala assim que é o Bruno Marchioro, 18 anos, estudante de Cascavel, Paraná, né? Ele tá falando aqui do nome dele, Bruno, né? Que lindo era Maico Marrom, isso mesmo, Marrom. Porém, com o segundo nome dele salva ele, né? Henrique, que é Príncipe Poderoso, ou seja, Príncipe Poderoso Marrom. Bom, não tem nexo nenhum, mas tudo bem, né? Ele fala aqui também do sobrenome Marchioro, né? Que se fala assim, como eu disse mesmo, Marchioro, né? Apesar de escrever com CH, falando que uma variante italiana do nome Melchior, né? Ele fala dos probleminhas familiares dele, que realmente quisou na sua família, né? Nos seus antepassados pra chegar a Malchioro. Ah, enfim, ele fala assim que a origem mesmo vem de Melchior, né? O sobrenome original que significa Rei da Luz. Olha só que maneiro. Olha só, e eu achando que meu nome era bolado. Enfim, ele fala assim que apesar desse meio super longo, né? Que eu acabei resumindo, mas ele fala assim. É interessante contar a origem do apelido dele, né? Que vem de banana. Cara, banana. Eu não vou falar o que eu tô pensando. Nossa! Geralmente quem tem esse apelido tem que provar muita força, meu velho. Aqui ele fala assim que vem a origem de uma simples brincadeira de criança, né? Porque ele odiava fruta e odeia até hoje. Mas aí começaram a chamar ele por esse simples motivo, caramba, hein? Pô, mas como o apelido se propagou pela vida dele, mesmo dando de colégio, algum filho da puta acaba chamando ele. Sempre disso, sempre. Que merda. E no caso disso, o último caso dele foi o primo de uma amiga dele, né? Que por acaso era o novo professor de educação física dele. Cara, que zona a sua vida de banana. Né, velho? Logicamente esse apelido ganhou significativos pejorativos, né? Até porque, né? Imagina, né? Porra, vou chamar um cara de banana. Chamar ele de lerdo, menino assim. Que isso? Imagina. Ó, aí ele fala assim, hoje em dia ele vem com um apelido carinhoso e querendo ou não, configura até um pouco da personalidade dele. Enfim, né? Esse é o e-mail dele, né? Do Bruno Marchioro, banana. Pô, Bruno, valeu pelo teu e-mail, auto-explicativo do seu nome e do seu apelido. Valeu por esse e-mail e até uma próxima vez. Próximo e-mail é do nosso querido Blackstar. E ele trouxe o assunto livros e GTO. Então, primeiramente, pessoal, eu gostaria de pedir, ou seja, para não me comparar o Blackstar com aqueles ninjinhas do Naruto. Só porque eles usam laranja. Que preconceito bobo, rapaz. O Blackstar é um ninja bem melhor, né? E dizer para a Adri que minha touca não era para ser nenhuma identidade visual. Há uma história do porquê eu usar o nome do Sasuke e a touca. Mas essas histórias são irrelevantes e não vêm ao caso. Mas eu gostaria que você mandasse para mim. Eu adoro zoar pessoas assim. O primeiro livro que me conquistou foi o Pequeno Príncipe. Olha aí, discípulo do Rhodes. Eu li ele na sétima série e foi uma leitura que me agradou do início ao fim. Diferente de Harry Potter e O Senhor dos Anéis, que me agradaram completamente depois da segunda leitura. Um livro que eu acho importante mencionar é Um Hotel na Esquina do Tempo. Esse eu li no segundo ano e foi amor à primeira vista. Quando eu cheguei na biblioteca e eu vi esse livro, eu mesmo vi o título. Simplesmente peguei ele e pensei, é esse. Então ele começa a desenvolver porque ele ama tanto o livro e depois ele fala, depois de um tempo sem ler nada, resolvi tomar a leitura um hábito diário. Para começar, voltei a ler livros de Harry Potter, e hoje mesmo começa a ler o quarto livro da série. Sobre as dicas, só pode ser um cast sobre GTO, Great Teacher Onizuka. Não vou me dar ao trabalho de explicar as dicas, porque elas são óbvias para quem conhece a obra. Muito obrigado, Blackstar. Volte sempre e mande seus e-mails. O próximo e-mail é do Rafael Padilha, que ele tá falando assim de que ele agradece as dicas que a gente deu. Pena que ele tá com pouco dinheiro pra poder comprar alguns livros, mas é normal isso acontecer. Bom, mas é que ele decidiu comentar tópico a tópico, né? Ele deu o exemplo dele, né? Dizendo assim, um livro que marcou pra ele, né? É o Hobbit, olha só que beleza. Dizendo assim que o livro é melhor que os dois filmes. Acho que todo mundo concorda de alguma certa forma, cara, porque o livro é bem mais curtinho, bem mais agradável de se ler rapidinho, né? Mesmo o filme tendo uma encheção de linguiça. Olha só, o livro que ele está lendo atualmente é o primeiro livro da Song of Ice and Fire, né? Aqui, no caso, seria o Guerra dos Tronos. Cara, eu acabei de terminar ele, cara, é muito bom esse livro. Terminou todos os livros? Não, não, eu terminei o primeiro livro, eu vou começar a ler o segundo, Fúria dos Seis. Ah, caraca, seja, acaba logo pra gente gravar esse cast, pelo amor de Deus. Cara, vou ler rapidinho. É um livro que ele não cansa de ler, ele tá pensando em reler os dois livros da série, A Torre Negra. Olha só, mais um do Stephen King. Mais um tá comentando esse livro. Óbvio. Maravilha, caraca, né? Desse autor, né? São seis livros, eu só li, acho que são seis livros. Ou são sete? Não sei. O livro que surpreendeu ele, né? Ele vai ter que quebrar a regra pra não falar dele, né? Mas é o Clube da Luta. Cara, eu só vi o filme, ainda assim eu tô louco pra ver esse livro. Dizem que é muito bom também. E por fim, ele tá falando assim, a dica. Ah, três letras, né? Digo que é GTA. Opa, é GTO. Enfim, o Rafael Padilha, você acertou também. GTO, é isso mesmo. Acertou, pontinho pra você na lista. Pontinho. Plim, plim. Au! O nosso próximo e-mail não é bem um e-mail, é quase um comentário. Tô brincando. Eu sou muito tirador de sarra. Tô brincando. Vamos lá. O próximo e-mail é do Gabriel Rocha e o assunto dele foi podcast. A mensagem dele: fala pessoal do PXP. Outro podcast fantástico que gostei muito de ouvir. Um livro que me marcou, posso dizer que foi Doutora Quest. A saga completa com os 15 livros. Caraca! Foi a primeira série de livros que li por livre e espontânea vontade. E por alguma razão, minha mãe não gostava muito dela, mas mesmo assim eu li. Me surpreendi lendo Capitães da Areia, eu também gostei pra caraca desse livro, velho. Jorge Amado, pô. Mas mesmo assim eu li. Me surpreendi muito lendo Capitães da Areia, pois fui obrigado a lê-lo, mas gostei muito da obra e de ler novamente. Atualmente estou lendo a trilogia de 5 do Mochileiro das Galáxias e a Divina Comédia. Caraca, do Dante Alighieri? É, esse mesmo. Caraca, eu fui ver pra comprar a Divina Comédia, a edição de verdade lá, tipo, ela era do tamanho da tela do meu computador, velho. Olha só, hein. Quanto às dicas, só digo uma coisa. Great teacher, Onizuka. Oh yeah. Yeah. Ele é motoqueiro, é bem expressivo e ele é um professor de uma escola. Um abraço, até a próxima. Desculpa qualquer erro, tô pelo celular. Ah, foi por isso que foi pequeno. Entendi. Tá desculpado. Mas tudo bem. Sem problema. Tá tudo bem. Muito obrigado, Gabriel Rocha, por enviar seu e-mail. Vamos para o próximo. O próximo e-mail é do João Vitor Gomes, né? Que ele é um novo ouvinte. Olha que maneiro. Até porque ele não decorou o nome da gente. Eu falo assim, meu nome é João Vitor, tenho 18 anos por enquanto e comecei a ouvi-los há pouco tempo. Gostaria de parabenizá-los pela excelente qualidade dos casts e temas. Conheci vocês tentando me aprofundar sobre Full Metal Alchemist Brotherhood. Olha só, ele descobriu a gente. Que maravilha, né? Ele realmente ele gostou muito do podcast de Kaiji, cara, que tá um dos top 10 animes dele. Kaiji. Valeu, cara, esse podcast. Um monte de gente também tava pedindo. Normalmente demora em enviar e-mails, mas se quer sobre livros, me tocou o meu kokoro. Tocou o coraçãozinho dele. Que beleza, né? Olha só, pra quem não manja de japonês. É, que maravilha. Bom, ele fala assim, começou a ler os livros com 11 anos de idade, uma adaptação de Mowgli. Que maravilha, hein? Depois meus pais me deram uma coleção Vagalume, bem velhinha já naquela época. Que todo mundo já leu, com certeza, né? Ele fala assim que graças aos professores de português malvados, ele parou de ler. Caramba, né? Porque ele não queria ser forçado a ler algo. Caraca. Mas a gente é assim também, né? Esse, eu acho que é o maior problema, cara. É forçar você a ler, tá ligado? Isso, eu acho que o maior problema é esse. Sim, é isso que fica na mente das pessoas, né? Forçar, tipo, você a ler coisas que você não quer ler. Eu acho que ela tem que dar, sei lá, dar um livro do Rafael Dracun, tá ligado? Sei lá, pra ler. Maravilha. Ou, sei lá, tipo, um livro... Tem livros de mitologia brasileira que são muito bons. Eu tenho vários aqui na minha estante. Sei lá, ou que tal vocês lerem o Birajara? Ah, é só pra ficar a dica, eu ganhei o livro do Rods. Pra quem não sabe, meu nome de verdade é o Birajara. É, mas isso é uma sacanagem, cara. Eu sou totalmente contra, tá ligado? Fazer um cara que tá, sei lá, na... terceira, quarta série, quinta série, leu Ateneu. Porra, velho. Coitado do Ateneu. Enfim, né? Aqui ele fala assim que ele retomou o hábito de leitura aos 16 anos. E aqui ele vai falando algumas coisinhas. Olha só, o livro que eu indico sempre é O Nome do Vento, que é uma história muito densa, pra resumir, mas o básico é um jovem prodígio que quer encontrar quem matou seus pais. Cara, eu acho que eu já ouvi falar desse livro. Tem muita gente que sempre recomenda. Quem? Eu acho que a Fer escreveu sobre ele. É, a Fer já escreveu uma matéria sobre O Nome do Vento, uma review dela. Ah, procura aí, tem uma postagem que a Fer, ela escreveu sobre esse livro. Sim. Pô, aqui ele fala assim que o livro que surpreendeu ele foi A Culpa é das Estrelas, que obviamente eu associei o livro de meninas, né? Eu associei a Crepúsculo e quase desisti de ler, mas no final dos contos o livro é muito bom e tem uma boa virada de trama. Ah, que interessante, cara, sobre essa opinião. Olha aí, plot twist. Bom, aqui ele fala assim o que ele não indica, né? Mas ele é como a Fer, né? Assim, se ele não gosta de algo ele acaba esquecendo. Exatamente, ele oblitera. É, mas aqui ele fala assim do Conde de Monte Cristo, que é bom, mas ele tem que ter muita paciência pra ler, porque são muitos diálogos e é muito grande, você não queria abandonar na metade. Olha que Que coisa, hein? Na metade, ou seja, na página 1500. Caraca! Bom, e o último livro que ele leu, né, ele fala assim, da Batalha de Apocalipse, né, do Eduardo Spohr, que ele achou muito bom. Cara, um monte de gente fala desse livro, eu também um dia tenho que ler. Cara, eu tenho que ler, velho, eu tipo, tive a chance de comprar, mas eu preferi comprar, eu tô lendo agora a trilogia do Rafael Dracun, né, Os Dragões de Éter. Maravilha. Aí, tipo, eu tô meio que na esperança de pegar uma promoção no Submarino. Submarino? Submarino. Vamos conversar. Me patrocina, Submarino. Vamos vender livrinhos para as pessoas. Enfim, João, valeu pelo teu e-mail também. Valeu pelo e-mail, cara. Eu gosto de e-mails grandes. Principalmente quando eles mandam o nome e a idade. Só faltou a cidade. Eu gosto de e-mail grandes, mas o problema é para quem dita. Que geralmente como sou eu que dito. Ah, maravilha. É mais ou menos isso, né? Então vamos lá. O próximo e-mail, na verdade, barra mensagem, é do nosso querido também, Rafael Taira. E ele fez só um chute para o próximo podcast, que é Moto Careta e Escola. E o próximo cast vai ser sobre Great Teacher Onizuka. E você acertou mais uma vez, Rafael Taira. E eu já disse que ele tem fontes internas e eu vou encontrar. Ele tem uma coisa. Próximo e-mail do Lustrod, amigão aqui do Projeto X, cara que trabalha num cinema. É maravilha, viu? Olha só, ele fala assim: olá, galera, meu nome é Thiago Monteiro. Eu odiava ler livros pelo contrário de escola de livros chatos. Que tive que ler como Iracema e Amor de Perdição. Iracema ninguém merece, viu? Daí um belo dia, trabalhando no cinema, fui limpar a sala do Batman, Cavaleiro das Trevas. Eu gosto de Iracema. É, então. Bom, lá ele encontrou As Aventuras do Caça-Feitiço, né? Que ele achou interessante o livro pela capa e pela frase, dizendo que não se deve ler à noite, né? Só que assim, ele achou o livro, aí ele botou na sessão de Achados e Perdidos lá do cinema. E ele pegou ele no fechamento do dia, né? Olha só, mas aí ele ficou muito empolgado e comecei a devorar o livro em 2 dias, né? Lendo em alguns momentos da rotina do fechamento, cheguei a quase a metade e não tinha perdido o ritmo. Só que aí veio o cliente, né? Procurar o livro perdido e entregaram pra ele. Caramba, hein? Aí no final do mês ele foi comprar o livro dele. Olha que maravilha, cara. Interessante. Ele recomenda também, né? Olha aí, ó. Aí fez ele procurar ler livros de outras sagas, né? Como Eragon, a saga de Percy Jackson, Torre Negra. Ele já tá no terceiro livro. Sabia que eu nunca li Eragon? O Eragon eu não li, mas ele não é tão assim diferenciado como eu imagino, né? Não é aquele dos dragões lá, que foram extintos? Um cara que monta dragões. Monta o último dragão, né? Ah, sim. Dragon Rider, né? É tipo Como Treinar o Seu Dragão. É tipo isso, mais ou menos, né? Não sou um grande leitor de livros, mas esses livros me tocaram, me deram impulso pra ler e amar essa mídia. Aí ele fala assim, dos livros que surpreenderam ele, é o Shaik, No Tempo dos Dragões, e a sequência Últimos Ninja. Ninja com Z? Cara, que estranho. Será que é ninja? Bom, não sei. Ambos raríssimos de se encontrar, mas que valem a pena. E falam assim, As Aventuras do Caça-Feitiço, ele ama essa série, recomenda demais. Inclusive, ele já recomendou para a Karina, pro Rhodes também. Que maravilha, viu? O Lustrot, o cara, valeu pelo tempo. O e-mail. Eu não sei se o Rhodes e a Karina já leram, mas imagina. Interessante essa sua história. O Rhodes. Eu acho que não, mas a Karina eu acho que tem certeza. Eu acho que ele tá meio decepcionado depois que eu dei o spoiler do Great Gatsby, tá ligado? Que triste, viu? Eu pensava que ele tinha lido, aí eu tava conversando com cabeça, aí o Rhodes tava do lado assim, tá ligado? Ele olhou assim e falou: puta que pariu. Valeu, Tente. O nosso último e-mail é do Thiago Alves, que tiveram uns probleminhas aqui, eu e Seiji, por isso que a gente meio que demorou. Puxão de orelha no Thiago Alves, cara. Ponha pontos e vírgulas, cara, no seu e-mail da próxima vez. Um puxão desgraçado, cara. Por favor, facilita a vida da galera. Mas mesmo assim, obrigado pelo seu e-mail, que vale a intenção. É que eu e o Seiji, a gente é muito chato mesmo com isso. Com certeza. Então, e aí, galera do Projeto X? Nossa, eu fiquei muito surpreso em ter meu e-mail comentado no cast. Pois bem, eu gostei muito do podcast 83, mas nunca fui um cara de ler. Sempre tentei, mas quando eu passava algumas páginas lendo, meu cérebro travava e eu não conseguia ler o tal livro. Mas sempre achei ler uma das melhores maneiras de expandir a nossa mente e saber falar com um pouco mais de facilidade. Concordo com você, mas tem que aprender a escrever também. É importante. Eu também tive essa dificuldade que foi citada no cast, que os professores obrigavam você a ler um livro. Se não lesse, você perderia muitos pontos na matéria. Já passei por isso muitas vezes. Bom, esse podcast me motivou a ler um livro. Eu comprei um que é a adaptação do jogo Diablo 3, chama A Ordem. Eu sei que é um livro de jogo, mas é o que eu gosto. Sem te julgar, cara, o importante é ler, tá ligado? Sim, sim. Vou tentar ler uma coisa que eu gosto, para ver se eu consigo superar esse obstáculo que é difícil de ser quebrado. Bom, galera, a última vez eu não tive como acertar. Então, agora ele tá falando das dicas que ele não conseguia acertar porque ele não tinha se ligado nas dicas que a gente dava de números, que geralmente são relacionadas aos nossos podcasts, né? Sim. Porque ele só tinha escutado um que a gente deu esse tipo de dica. Mas agora ele é diferente. Ele meio que caiu a ficha e ele levou meio que um tapa na cara e entendeu. E ele disse que o podcast dessa semana é o Great Teacher Onizuka. Exatamente. Oh, yeah. Você também acertou, Thiago Alves. Parabéns. Pontos pra você na listinha. Aí ele explica por quê das dicas, não é? E manda um PS. Será que existe um professor Onizuka da vida real? Se sim, eu queria estar na frente dele e também não queria ser uma mulher, mas sim um agente de seguros. Ele ia me aposentar com 30 anos. Só com as coisas que o Onizuka faz. Caraca, tem um professor e ela se chama Adri. Tem que chamar ela de GTA. Great Teacher Adriele. Adriele, exatamente. E pra finalizar, vai lá, Sage. Vou mandar os abraços pra quem comentou. Pra Roberta Quirino, pro Rafael Taira, pro Mega Mendigo, pro Herege, pro Biel, pro Lucas Luque, Salu Okita, pro Pedro Dias, pro Nico Acho e pro João Vitor Gomes. Muito obrigado por comentar no podcast. Isso ajuda bastante, inclusive quando a Saraiva, Submarino ou o Netflix for dar uma olhada. Patrocina a gente, galera. Sempre patrocina. Vamos conversar, fazer um acordo. Ah, é. Bom, e pra fechar de vez agora o caixa de entrada, né, Otenji? O que vem agora? Vamos falar o quê? Exatamente. Agora vem as dicas da semana. Sim, as dicas da semana passada, né, que foram moto, careta e escola, né? E eu já explico, porque moto, né, é o Nizuka, ele fazia parte de um membro de gangue de moto, né? Ele tá sempre com sua moto também. Exatamente. Careta é bem típico do Nizuka. Careta porque ele tecnicamente inventou os memes. Com certeza, todos de careta. E escola, é, né, tipo... porque é uma história que passa numa escola. Numa escola porque ele é um professor. Isso. Exatamente. Entendi, quais são as dicas da próxima semana? As dicas da próxima semana são... Dica número 1, ovo. Dica número 2, John Hurt. Dica número 3, companhia. Oh, yeah, cara. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Isso. Falou.